E aí, galera que escuta o podcast do Anime Portfólio, o famoso Upcast, a gente está aqui de volta com mais um cast. E hoje, quem serão os participantes? Kaiji Dono, eu, Júnior, o Vugo Kion, e o Carilho, que é do blog Netoin. Faça o seu jabá, Carilho. Acho que é o momento. Tá certo, na hora das apresentações, aqui é o Carilho do blog Netoin. Primeira vez que eu participo de um podcast, então o pessoal que costuma visitar meu blog e ver lá minhas postagens, não estranhe se de repente eu escorregar alguma coisa aqui e falar o que eu não devo, literalmente, mas agradecendo o convite, espero fazer um bom podcast com a galera aí. Ah, cara, nem se preocupa, porque a gente pisa na bola muitas vezes, enfim, a gente é humano. E assim, Carilho, a gente vai colocar no cache, anexar aqui o link pro blog do Carilho. Aliás, o Carilho já tem, né, já é anexado no nosso blog, no blog do Kion. E é isso, eu vou passar a bola pro Kion, esse cache vai ser um cache que eu vou participar bem menos, tô falando demais, e é isso. E o cache se trata sobre os animes da nova temporada do Japão, mas vamos para a temporada da primavera. Novamente queria agradecer a presença do Carilho. Aqui quem vos fala é o Kion. Acho que quem acompanha o cast já deve conhecer minha voz. É, eu não tenho uma voz sensual que o Yakuza diz que tem, mas vai ter que aturar minha voz mesmo. Não é tão bom assim. Pois é. Galera, ok, hoje a gente vai fazer um cast especial sobre as especulações sobre a temporada de primavera, que começa mês que vem. Eu espero que comece, né, porque depois dessa do terremoto, da tsunami, a gente não sabe o que pode atrasar, o que não pode. Mas a gente vai começar, eu queria começar falando mais uma vez do concurso, do nosso concurso, o AP Anime Q, que é um concurso para Anime Q Makers. Que eu tô convidando a galera a fazer os seus anime Qs pra gente postar lá no blog. E o melhor anime Q vai ganhar um incrível gachapon. Eu achei incrível, né? Chegou aqui em casa hoje o gachapon. Que é um gachapon da Beldange, um gachapon original da Sega. Muito bom mesmo a qualidade dele. E vai ter ainda uma atualização aí no concurso, mas isso eu vou deixar depois para outra postagem. Agora a gente faz uma... Eu vou fazer uma rápida... Como eu tô fazendo nos últimos casts, eu vou falar um pouco sobre algumas notícias que eu vi na semana. Espero que o Carilho e que o Kaiji comentem aqui se achar alguma coisa interessante. Como tem muita notícia aqui, eu vou tentar falar bem rápido. Então, se quiserem comentar alguma coisa, por favor, é só me interromper, que eu paro de falar na hora. Eu vou começar falando sobre alguns mangás que vão se encerrar no Japão. Vai ter o Kekaishi, que é um mangá que eu acho muito bacana, que é do Yellow Watanabe. Ele já está sendo publicado há 8 anos na Shonen Sunning. E ele vai terminar com 35 volumes. É muito bom, está sendo lançado aqui pela Panini. Se não me engano, ele está no volume 8. Eu estou comprando. Ele tem um anime também de 52 episódios, que eu também acompanhei, achei bacana. Infelizmente, ele termina muito, muito rápido. Ele termina um pouco diferente também da história do mangá. E eu não sei se o Kaiji ou o Carilho querem comentar. Querem comentar alguma coisa? Na verdade, eu conheço muito pouco desse título, mas todo mundo comenta muito bem dele, fala tanto do anime quanto do mangá. Eu acho que até eu vou me arriscar e dar uma conferida nesse anime, já que ele tem uma história tão boa e se desenvolve de maneira tão promissora quanto dizem. É, no meu caso eu tô acompanhando aqui, surrupiando toda semana os volumes da Casa do Kion. E realmente, assim, eu achava que era um título mais bobinho e tal, até ser um... Achava que era um shonen genérico, na verdade, mas tem me surpreendido bastante o desenrolar da história. E tô curtindo, Kekaishi eu recomendo também. Aqui pra próxima notícia. Outro mangá que vai terminar, eu acho que esse aqui, acho que nem dá pra comentar muito, que é o mangá de Yu-Gi-Oh! GX. Eu comprei recentemente o mangá de Yu-Gi-Oh! O primeirão mesmo. Vou ser bem sincero, eu não vou sentir a menor falta desse mangá, mas eu acho interessante comentar. Não sei se o... Eu não vou sentir falta do GX, né? E não sei se o Carilho gosta de Yu-Gi-Oh! Eu sei que o Kaid não gosta de Yu-Gi-Oh! Ele disse que curte primeiro só. Gostar de Yu-Gi-Oh! Eu gosto, só que da série GX em si também não me faz a menor falta. É a mesma coisa comigo, cara. Eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Mas o GX, cara, não me faz a menor falta. Nem o anime, nem o mangá. Pensado, cuidado. Ah, vai terminar aqui. Essa aqui eu acho que talvez o Kaid vai... Talvez ele ache mais chato, né? Que vai terminar dois mangás shoujo. Eu acho que é shoujo mesmo, né? No caso. E eu... Oh, deixar o Kaji comentar. Lê aí as notícias. Não, assim, eu não conheço nenhum desses dois mangás. Um é mais famoso, que é o Akuma to Love Song. Que tá se encerrando agora também. Eu acompanhei a notícia no blog da Valéria, o Shoujo Café, essa semana. Pelo que eu vi lá, aparentemente o mangá tem um certo sucesso e ela disse que é bastante interessante. Agora, nenhum dos dois eu conheço. O outro título é o Kinkyori Renai, que também está chegando ao fim, da Rin Mikimoto, que é uma novata na área do shoujo. Enfim, são dois mangás que também estão se encerrando. Você conhece algum, Carilho? Esses dois títulos, realmente, não conheço nenhum deles. Pois é, eu ouvi falar desse Akuma to Love Song, parece que é bacana, eu vou até conferir, é um dos que eu vou colocar na lista, mas não vi. A outra notícia aqui é que o mangá do Berserk vai estar voltando agora, 8 de abril, finalmente, Kentaro Miura saiu da caverna e vai lançar, até quando ninguém sabe, espero que ele... se mostre mais regular dessa vez, né, pelo menos. Cara, e é isso, o Berserk aqui é unanimidade pra mim, pro Kion, não tem erro. Carilho, você curte o Berserk? Não é muito o meu gênero, mas se for falar com meu irmão sobre isso, ele é fascinado. Ele é fascinado, ele pega o que vier dessa série, ele tá pegando. Cara, é só um comentário aqui besta, né, eu tô feliz da vida, parece que o Miura desistiu do Idolmaster, vai voltar a desenhar, não vai ser como o Togashi, não vai desenhar com o pé, então tô muito feliz aí com a volta do Berserk. Aqui é a última notícia sobre o mangá, aliás, não, a penúltima notícia sobre o mangá, né? Que é sobre o novo, que a Hiromu Arakawa, que é a mesma do Fullmetal Alchemist, vai estar lançando um novo mangá, Gino Sad. E pelo menos pelo traço e pelo pouco que eu ouvi do plot da história, parece bem interessante. Apesar que essa coisa de agricultura sempre me lembra Moyashimon, e Moyashimon, infelizmente pra mim, foi uma decepção. Carilho, alguma coisa sobre o Gino Sad da Hiromu Arakawa? Não, nada comentado, né? As pessoas que eu tento ali pelas coisas. Okay. Essa aqui o Kaid não vai gostar, ele gosta do mangá. Que vai ser lançado um spin-off do Karekano, para o pessoal que gosta de shoujo. Kaidon não gosta, tenho certeza que a Nanda lá deve estar dando pulos de alegria por causa da notícia. Não sei se Carilho gosta do Karekano. Eu gostei muito do anime, mas do mangá eu não vi quase nada, eu não tô muito afim não. Tipo. Alguma coisa? Então a gente vai pular aqui e vou falar bem rápido. Carilho, se tu quiser falar alguma coisa, tu avisa que eu vou falar bem rápido, porque a gente ainda tem muita notícia aqui, então, pra não se estender. Beleza? Pode mandar, não tem problema não. Ok. Outra, eu vou falar da Shonen Jump, eu não sei se tu viu, mas a Shonen Jump, ela tava... dessa semana, ela tava sendo disponibilizada na internet, gratuitamente. Eu li todos os títulos, aproveitei pra caramba, aproveitei até pra ver alguns mangás de animes que vão sair agora em abril, que eu não conhecia. E eu adorei a iniciativa, apesar que eu fico triste que o Naruto esteja na capa da revista. Eu não gosto de Naruto. Tira esse ódio do coração. Você, tu deu uma olhada na Shonen Jump, cara? Ei, dei uma olhada sim, também a... O fato de Naruto estar na capa não me alegrou muito também não. Cara, agora eu vou dar umas notícias aqui sobre animação mesmo. Teve muita coisa anunciada essa semana, mas eu peguei só alguns que eu acho interessante, porque eu gosto mesmo. Vou mentir, que é gosto pessoal. Que primeiro é a volta do Natsume Jinchō, que vai ser lançada na terceira temporada. Eu sou fã dessa série, ela apesar de ser lançada numa revista de shoujo, eu não acho que ela é um shoujo. E eu espero que a terceira temporada seja tão boa quanto as duas primeiras. Ah, ok. Outra notícia aqui, que é a questão do Blood, que vai sair uma nova série de Blood. E dessa vez, quem tá a cargo da série é o Clamp. E eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que isso vai dar. Eu gostei do traço, a primeira imagem que saiu, mas eu não faço a mínima ideia. E parece que a série tá cotada já pra julho. Não sei como é que já cotaram, tá muito próximo. Então eu não faço a mínima ideia do que pode dar nisso aí. Eu boto fé nessa dobradinha aí. Eu sou mais fã do longa, do Blood, o Last Vampire. Não curto muito o Blood Plus, mas enfim. Boto fé, acho que a dobradinha vai dar certo, sim. Tem um pessoal aí pela internet afora que tá achando que tá meio com um pé atrás no Pato da Clamp, tá feito com essa série. Mas vamos ver o que acontece. É o que a gente tá dizendo aqui, que mesmo assim ele bota fé. Uma notícia aqui que eu tava lendo no Fanic Brasil da Roberta, infelizmente não. Eu convidei, mas ela disse que infelizmente não ia poder estar aqui hoje. Que é sobre a volta, sobre um novo OVA de Higurashi, que é uma série espetacular, ela dispensa comentários. Eu não vou nem falar muito sobre a série aqui, porque depois eu vou fazer uma resenha sobre a série lá no blog. E o que você achou, Carilho, da volta de Higurashi? Achei ótimo, porque a série Higurashi, ela tem uma história muito boa, personagens bons, tem um bom envolvimento. Só que o meu único temor nessa volta tá sobre o que vai ser a temática desse capítulo, dessa nova animação. Sempre quando lança um OVA, um OAD de alguma série, esse OAD, esse OVA costuma pegar um curso diferente da história original. Então aí que tá a minha maior dúvida. Mas por ser Higurashi, acho que vale a pena dar uma conferida. Bom, a próxima notícia é a estreia do Keion no canal Disney Channel japonês. Agora em abril, né? E tem muita gente torcendo pra vinda de Keion no Brasil, né? Acho pouco provável no momento, mas enfim. Outra notícia aqui, na verdade, é mais uma dica pra galera. Que quem tem Animax, quem tem TV a cabo, quem tem um Cinemax, aliás, desculpa. Cinemax, que agora o Kai tá falando aqui que agora é só Max mesmo, né? E agora em abril ele vai estar exibindo o filme de Laputa, Castle of the Sky. É um filme espetacular, eu sou fã do Estúdio Ghibli, o Kai é fã do Estúdio Ghibli. E pra quem não viu, tem que ver, é um filme muito, muito bom. É uma das referências que o Fractale usou lá, eu acho muito parecidas algumas cenas, mas enfim. Tava vendo aqui na notícia, acompanhando, que esse canal já exibiu Princesa Mononoke mês passado, e que no mesmo mês agora que vai ser exibido o Castelo dos Céus, Laputa, vai passar Ocean Waves, que é uma das minhas obras preferidas do estúdio, e eles já anunciaram também que vão futuramente exibir o Ponyo, que também está previsto para abril. Muito bom saber disso, muito bom. Laputa é recomendável ao extremo, cara. Quem não assiste, tem que ver essa animação, é surpreendente. Tava vendo aqui o teu blog agora por último. Ah, sim, pronto. Carilho, queria que tu desse uma explicada um pouco sobre o Itiman Brasil para a galera que não conhece. Que eu vi que teu blog tava até na lista lá do jurado, se não me engano. Dá para dar uma explicada aí? Comentou e tal. Eu tô vendo aqui a tua análise sobre Honey Clover. Eu tenho que ler esse troço depois. Viciado aqui em Honey Clover. Mas fale um pouco sobre o Itiban Brasil, cara. Ah, claro, com certeza. O Itiban Brasil tá na sua segunda edição. Ele foi concebido através da união de dois blogs ano passado, que seria o Mitiu e o Gyabo. E esse ano a participação do MBB Anime Kink Yukai também, entre os três responsáveis pelo projeto. É um tipo de premiação simbólica apenas, onde os três responsáveis mandaram convites para vários blogueiros ao redor do Brasil, convite seja via Twitter, via e-mail, e os blogueiros que aceitaram participar puderam escolher entre cinco opções em diversas categorias. Mas antes, os responsáveis pelo projeto Tipo Brasil dividir os blogueiros em quais categorias eles iam participar, dando impressão de onde eles se destacam mais. Por exemplo, no meu caso, eu cooperei na escolha dos animes. Então eu tive o direito de dar cinco opções em cada quesito de anime, da categoria anime. Aí todas essas opções foram juntadas ao final e os três responsáveis fizeram uma análise dos votos. Os que tiveram mais votos foram para a versão final, que é disponível no site do projeto. O Itibã Brasil, então, tem esse foco, que é apenas ver onde é que está o gosto de uma parte, pelo menos de uma boa parte dos fãs de animes ao redor do Brasil, onde é que está o gosto deles sobre aqueles que foram os melhores do ano passado. Particularmente, eu posso falar por mim que eu senti falta de alguns animes também, senti falta de alguns personagens que eu tinha escolhido, mas é, como eu havia dito, foi uma eleição. Por mais que eu tenha escolhido, não ficou entre os mais votados. Então a opção final é aquela ali presente no site. Tenho visto em alguns outros blogs também, no próprio Twitter, algumas pessoas até questionando, dando algumas opiniões adversas, ou até meio forte às vezes. Mas eu acho isso tudo um ciclo muito natural, porque para engrandecer esse projeto é necessário as críticas, se faz necessário todo esse aparato de opiniões para ver... onde que isso pode ser ajeitado para que na edição do próximo ano o Itibã Brasil ganhe uma repercussão ainda maior. Então eu acredito que está no caminho certo, uma premiação bacana, não tem muito segredo. Vocês votaram, vocês têm algo a comentar sobre o Itibã Brasil? Tinha alguma dúvida também? Dúvida mesmo não. Não tenho nenhuma dúvida sim, porque eu já acompanho desde o ano passado, então eu meio que tirei minhas dúvidas todas do ano passado. Eu votei no primeiro dia... Já no primeiro dia eu votei e eu achei assim a lista bacana, mas faltou muita coisa. Eu ainda estou muito triste por não ter o Kagayaki no Takuto como decepção, porque pra mim não só o fato... O anime pode até ter sido bom pra muita gente, mas até pelo fato da audiência dele ter sido uma queda naquele horário famoso de domingo, né? Então eu achei que ele tinha que estar na lista de decepções. Mas tirando isso, eu gostei até da lista. Não sei se eu votei vão ganhar. A maioria deles eu acho que não são tão populares assim. Mas eu acho que o único que deve ganhar, que eu tenho certeza que o Kaiji ia aceitar, que era o melhor casal. Tem que dar Nodami e Chiaki de qualquer jeito. Eu cheguei a acompanhar, sim. Já fiz a minha parte, né? Escolhi os meus favoritos. E acho bacana esse tipo de votação, e querendo ou não, eu acho que sempre vai alguma coisa vai ficar faltando para algumas pessoas. Eu acho inevitável isso, enfim. É um problema que talvez vá sendo consertado, né, com o progresso da votação, mas acho válida a iniciativa e é isso. Pessoal que não viu, que está ouvindo aqui pelo Cash, a gente vai colocar também um link, né, Kion, pra vocês participarem também. Eu realmente acho essa iniciativa do Itibã Brasil muito válida. Só que ele só vai crescer, que nem eu disse anteriormente, ele só vai crescer com base nas críticas. Elogios são bem-vindos também, claro, com certeza, mas é na base das críticas que esse projeto tende a crescer pro ano que vem, com certeza. Claro, é chat mesmo. Com certeza. Seguinte, eu vou falar aqui antes de falar sobre o tema principal. Eu vou falar um pouco sobre temporadas de anime, pra quem não conhece. No Japão, basicamente todo ano, a gente divide os animes em quatro temporadas, que é referente às estações do ano. Essa temporada agora de janeiro que passou que foi a temporada de inverno, que seria de janeiro até agora março. Agora a gente vai falar, a temporada que a gente vai falar, a temporada de primavera. Depois da temporada de primavera é a temporada de verão. Por último, a temporada de outono, é isso, né? Se eu não tô errado aqui com as estações. Mas, normalmente, as temporadas de anime, as temporadas que normalmente vem mais anime são as temporadas de primavera e a temporada de outono, que é em outubro. Essa temporada de primavera agora que a gente vai especular, normalmente aqui saem os grandes apostas das grandes revistas, como a Shonen Jump, como algumas revistas de shoujo também. Tanto que agora em abril, quando eu for falar, vocês vão ver que tem alguns grandes clássicos, alguns da série de Shonen Jump que estão fazendo mais sucesso, que é o Toriko, também tem o Sketch Dance, que eu tava até lendo agora, tava lendo na Shonen Jump, já que ela tava de graça mesmo, então... Então, foi isso mesmo, falar só isso mesmo sobre temporadas de anime. Não sei se o Carilho quer complementar com alguma coisa. Na verdade, o que você falou tá correto. É bem essa mesma distribuição de animes no Japão. Bem assim mesmo, sem muito segredo. Pois é. Aí, antes de começar a falar da temporada de primavera, eu queria dar mais uma pergunta pro Carilho, também vou falar um pouco meu. Sim. Cara, o que foi que tu achou da temporada de inverno desse ano, hein? Temporada de inverno atual, se eu disser que eu tô acompanhando todos os títulos, eu vou estar mentindo grosseiramente. Só tô acompanhando 4 animes. E dos 4 animes que eu tô acompanhando, pra mim o melhor tava sendo Madoka. Só que infelizmente Madoka parou, não há garantias de retorno da série. Corre aí notícias de que vai voltar só na segunda quinzena de abril, mas não se deu por certeza como que vai ser essa transmissão. Mas no caso de Madoka ainda não tá com os restantes dos episódios assegurada a transmissão. Vou curtindo um Kimi ni Todoke bem sossegado, que tá muito bom esse anime. Muito bom mesmo. Pois é, eu também tô curtindo Madoka pra caramba. Eu fiquei muito irritado com essa notícia, porque eu não entendi ao certo. Eu não acho que tenha a ver com o plot da história, eu acho que deve ter alguma outra coisa aí. Não acho que seja por isso que estão tirando. Veja que o Beelzebub, ele foi cancelado. No começo da semana disseram que ele ia parar. Agora, ontem mesmo, disseram que ele tá voltando. Tudo bem que ele vai pular 2 episódios, mas mesmo assim, tá voltando o Beelzebub aí. Por que não voltar Madoka, né? Não, Madoka tinha que voltar, com certeza. Não tinha nem que pensar outra coisa. É, assim, na minha opinião, eu não sei, posso estar enganado, mas acho que não, talvez não seja isso, só queria colocar assim, talvez que isso possa ser, isso funciona muitas vezes como um marketing pra série, acho que acaba até divulgando mais a série, e sim, divulga, eu acho que sim, cara, porque é uma forma de manter a série na mídia e tal, mais ainda, né, do que tava sendo, que tá sendo bem falado e tal. E enfim, talvez funcione como um marketing. Eu acho que até o Beelzebub também vai dar uma revigorada aí na audiência. Cara, o Kaiji, eu não sei se ele formou uma lista, mas só falando assim, eu tô acompanhando. Aliás, já faz um tempo que eu acompanho tudo, quase tudo que sai nas temporadas. Eu gostei da temporada agora de inverno. Teve muita coisa bacana. Como eu sou o tipo que assiste todo tipo de coisa, então eu sou suspeito pra falar. Mas se eu tivesse que dizer assim, algumas séries que eu tô curtindo muito e que eu acho que a galera vai curtir se pegar, que eu até uma dica pro Carilho, se ele caso não tenha vendo uma dessas séries, não tenha começado uma dessas séries, que é o Gossick, claro, acho que esse já deve estar vendo, né, até mesmo por causa do ISML, tem também, opa, deixa eu ver se aqui. Tem o Madoka, claro, que eu tô até comentando lá no Anime Portfólio. Tem um Vanguard, que é pra quem gosta de card game. Eu gosto de card game e eu achei bacana essa série. Tem o próprio Beelzebub, que a gente tava começando, que a gente tava comentando agora há pouco. O Kaiji é viciado na musiquinha de abertura. Tem um Level E do maldito Togashi. A série é muito boa, mas só o autor que é um sacana, na minha opinião. É complicado falar sobre Togashi. Tem o próprio Kimi no Todoki, segunda temporada. A primeira já era muito boa, a segunda tá melhor ainda. Tem o Fractale que o Kaiji tava falando. Que o Kaiji tava falando aqui que tem algumas inspirações no... No próprio Laputa. E ele lembra muito os filmes da Gimli. E ele tá dizendo aqui que é o preferido dele. Tem um Horomusko que eu não sei se é... Que o plot, assim, talvez não agrade muita gente, mas a animação e a arte é muito bonita, cara. Dá vontade de você assistir só por causa da animação e da arte. E basicamente é esses mesmo, pra mim. Não sei se o Carilho deixou de ver algum. O Gosuke já planeja assistir, sim. Esse eu tá nos meus planos assistir. E o último anime que você citou, eu também tô seguindo ele. E realmente a arte dele é qualquer coisa de outro mundo. A arte dele é fantástica. A história do último título não é tanto assim, é uma história boa, só que não causa tanto impacto. Agora a arte dele realmente é algo a se considerar, algo que dá muito impacto. Sim. Assim, só outro que eu não esqueci de comentar, que foi o Supernatural. Saiu os OVAs agora nesse primeiro trimestre. Eu particularmente gostei bastante, eu gosto do seriado americano. Foi o melhor dessa leva de animes assim baseado em histórias de séries americanas, no caso, né? Que tem ele, tem uns da Marvel, que até agora tá sendo uma decepção. A gente daqui a pouco vai falar de mais um deles, que vai sair agora em abril, que eu espero que seja muito bom, né? É, tem que ser bom até porque pra compensar os dois foram bastante tristes, né? Foi o Iron Man, né? O Wolverine. Sim, os principais, né? Você tem que ver que a Madhouse deve estar ganhando muito dinheiro, né, com essa parceria com a Marvel, mas até agora não saiu nada muito relevante, não. Esperar pro X-Men aí que tá vindo. Agora eu vou dar uma apresentada rápida, já agora indo pra temporada de primavera. Vou apresentar as séries. Eu vou usar a lista do Anime Blade, porque dessa lista eu tenho confirmado, tem praticamente confirmação de que essas séries vão sair mesmo. Tem a lista do AniDB também, que tem até mais títulos do que a do Anime Blade, mas a lista do AniDB nem sempre tá tão correta assim. Tem muita coisa que não sai quando diz que vai sair. Foi o próprio caso do Rainbow, que disseram que ia sair em 2009 e saiu só em 2010. Então eu vou falar aqui, vou pegar a lista do Anime Blade, talvez eu dê uma complementada depois com a lista do AniDB. Então, vamos lá. Primeira série que estavam falando era Dumblesink, que é baseado num jogo de RPG da Level 5. Não conheço o jogo, não conheço muito sobre o plot da história, mas eu gostei da arte da série. Eu visitei o site lá, o site do anime, e gostei da arte. Não tá na minha lista de grandes animes que devem sair agora em abril, né? Então, a primeira é o Dumblesink, né? Senki, que foi a citada. Eu... Volta lá no NDB pra me ver a imagem. Qual é o Dumblesink aí? Você sabe alguma coisa sobre esse Dumblesink? Você tem alguma expectativa nele? Não, nesse título em específico, nada demais. Não é bem o título que eu procuro, não. Uhum. Pois é, acabei de ver uma imagem, também não... Não me cativou, não, o negócio. Bom, o Kion com certeza ele vai ver tudo. E ele tá esperando tudo, né? É complicado. Bom, o segundo é o X-Men. Sobre o X-Men, é só que eu queria colocar aqui, assim. Eu curto bastante a X-Men. Principalmente o X-Men que foi criado pro cinema, porque eu achei uma coisa mais real. Eu espero que a Madhouse está devendo já, porque a Madhouse é, na minha opinião, um dos grandes estúdios do Japão. E espero que dessa vez saia algo bom, porque pra mim, Homem de Ferro e o Wolverine foram decepcionantes. E acho que tem tudo pra dar certo, né? Só falta sair agora, pra gente ver o que eles fizeram. Sincero, me desculpe os fãs aí da Marvel, vou dar uma chance em um ou dois episódios desse anime, mas pelo amor de Deus, eu não crio grande expectativa, não. Mas quem sabe eu não acabe quebrando a cara também, mas eu não faço grande expectativa pra X-Men, não. É o mesmo caso, eu vou dar uma chance pros dois primeiros episódios. Eu não faço como no caso do ex do próprio Wolverine e do Iron Man. Eu dei chance pros dois primeiros episódios. Eu fiquei muito irritado porque eu gosto de Iron Man. Eu não gosto muito tanto de Wolverine, mas Iron Man eu gostava. Mas é isso aí. Vamos torcer pra que o Madhouse dessa vez faça o negócio direito. Como o Kaiji falou, eu acho que eles estão ganhando muito dinheiro, então nem aí. Estão nem aí mesmo pra essas séries, cara. É, infelizmente. Pelo menos eles vão fazer um filme aí, né? Esse ano ainda, então. Tem alguma coisa. Não, e a grande expectativa do mês pra Madhouse não é em cima do X-Men, né? Já já a gente fala dele. Ah, tá. A gente vai falar daqui a pouco. Ele já tá tentando passar aqui da série que ele tá mais esperando, mas vamos continuar aqui. Tem um Dog Days, que é... Eu vou pegar aqui a informação do anime Blade, porque eu realmente não conheço nada. Com muitas orelhas de animais, se passa num mundo em que dois países estão em guerra. Dois países em guerra, parece que é uma coisa... É da criadora de Nanoha. Tem muitas orelhas, muito Nekomimi, muito Nekoinu. E, cara, eu não sei mesmo nada. Não espero porra nenhuma dessa série. Carilho, alguma coisa? Cara, sincero, acho que seria crucificado agora. Eu faço expectativa pra Dog Days. Não me pergunte o porquê, mas alguma coisa nesse anime vai me atrair. Esse é um dos títulos que eu boto aí uma expectativa muito boa. Pode ter certeza. Cara, a expectativa que eu tenho dele, cara, é vai ter pelo menos uma ou duas meninas dele no ISML do ano que vem, cara. Tenho certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tô vendo até aqui a imagem que eu não tinha visto ainda antes. Tá me lembrando uma Madoka, uma personagem aqui. Mas eu não boto fé nessa série. Cara, na boa, não me fale em ISML no momento. Não me fale nisso, pelo amor de Deus. Tô passando raiva com o evento desse ano, né? Bom, eu tô vendo aqui a imagem. Como eu falei, as minhas expectativas pro mês já estão bem definidas e são poucos. Mas, assim, pelo que eu conheço do público atual de anime, eu acho que esse anime aí vai fazer sucesso, Kion. Acho que vai fazer sucesso esse Dog Days. Apesar de que não é uma das minhas expectativas, nada contra, mas... tem cara de sucesso aqui, atual. Vou ver, acredite, eu vou ver. Vou ver qualquer. Eu só não vou ver mais aquele anime Aoi, cara, que vai sair na temporada. Vai ter o Tiger Bunny, que vai ser um anime original de super-herói. Esse eu levo fé, porque é do Katsura Masazako. Eu gosto de Ais. Ah, Masakazu, desculpa. Eu gosto de Ais, eu gosto de Zetman e o Kaiji também gosta de Ais. E vai ser muito bom esse anime, eu tenho certeza. O Tiger Bunny, eu não sei nada sobre a plot da série, nem tinha ouvido falar. Eu esperava que fizesse uma adaptação de Zetman, pra mim seria mais adequado e seria mais bem-vindo. Enfim, não sei sobre o Tiger Bunny. Posso estar me surpreendendo no próximo mês, mas eu preferia Zetman no momento. Alguma coisa, Tiger Bunny, Carilho? Nada, esse eu não faço muita expectativa, não. Pois é, eu nem sei de onde saiu isso. Original? Eu queria. O Zetman, cara, já tem uns 12 volumes, já dava uma série bacana já. Eu já acompanhei os primeiros volumes. No original, cara, não saiu de canto nenhum, cara. A série original não vai sair de canto nenhum, cara. Ah. Cadê? Pois é. Tem um Nichijou. Que eu tô ouvindo falar muito sobre essa série. Estão dizendo que lembra o Azumanga e o Lucky Star, eu não sei. Mas é do Kyo Animation. É um tipo de série que normalmente meus amigos aqui de Fortaleza não curtem muito, mas eu curto pra caramba. E eu acho que. Eu espero só que não seja um Hidamaris Quest da vida, porque eu não aguento mais o Hidamaris Quest. Eu acho que essa série vai ser bacana. Também vai ter meninas lá no ISML. O plot da série fala sobre uma... É o mesmo ideia do Kenyon e tal. É uma turmazinha de garotas que... Uma turmazinha infantil de coisa. É um slice of life. Eu acho que vai ser bacana. Bom, assim, eu curto esse tipo, que parece, me lembra como mais o Azuma Gadayo do que o próprio Luckstar, que foi comentado. A mina, o character design, daquela mina ali é o Azuma Gadayo todinho, né? Enfim, vou dar uma olhada, assim, tendo em vista que me lembra o Azuma Gadayo mesmo. E eu gosto de Azuma Gadayo. Olha, na boa, gente, esse anime aí é o que eu mais tô criando expectativa pra nova temporada. Não só por ele lembrar muito o Azuma Gadayo e o Luckstar, mas pelo estúdio que carrega ele, que é o Kyoto Animation. Kyoto que trouxe animes do naipe de Canon e Clannad, não pode ficar de fora. Eu já assisti o OVA, o chamado Episódio Zero, é totalmente nonsense. O Episódio Zero foi bem nonsense, e se o anime seguir essa linguagem... Acho que tem, vai vir um bom sucesso pra frente. Aliás, bem lembrado, tem o episódio zero que eu ainda não assisti. Eu não assisti, eu devia ter assistido. É o... O character design não é o das manga, é o do Suzumiya. Parece realmente, eu concordo, parece muito com o de Azumanga. A principal, lembro demais a menina de Azumanga. Cara, as minhas grandes esperanças é pro fato de ser do Kyoto. Eu sou fã do Kyonin. É do mesmo diretor do Suzumiya, mesmo diretor do filme, do Shoshitsu. Realmente, cara, eu acho que é muito difícil ser ruim. Muito, muito estranho, cara. Então, eu acho que vai ser bom, mas eu não vi. Eu acompanhei algumas discussões na internet sobre esse anime. Tem um gato ali em pé na imagem, cara. Vai ser legal esse anime, cara. Parece o meu gato, esse gato. Parece o King. Beleza. Próximo anime da lista é a segunda temporada de Digimon Xero Wars. Eu não acompanho, quem eu acompanho, ele vai comentar. Aliás, é Digimon Cross. Digimon Cross. Eu não sei nem se isso aqui vale a pena estar na lista como segunda temporada, porque assim, o Digimon Cross ele não terminou, ele vai parar e continuar essa série, não sei se posso dizer se é assim. Parece que é só uma evolução. Eu vi recentemente lá no SubT Animes do Nishima, ele tava comentando, ele disse que realmente o Digimon Cross eu acho que ele começou muito bem. Ele se perdeu pelo meio, mas no final, agora que ele não viu os últimos episódios, disse que tá melhorando. E eu não sei muito sobre se vai ser bom ou não, mas provavelmente eu vou acompanhar esse Digimon Cross Wars. Até mesmo pra... porque eu sou fã de alguns Digimons mais recentes. Eu não sou fã do... não sou muito fã do Adventure. Não, também não sou fã do Frontier, mas dos outros Digimons todos eu gosto bastante. E aí, Carelho? Digimon. Digimon, o tempo parou pra mim na primeira temporada, cara. Depois, na boa, na primeira temporada, mas... eu desejo sorte aqui pra acompanhar o anime, mas do meu caso aqui, morreu na primeira temporada mesmo. Eu já comentei sobre Digimon, acho, no cast anterior, e o meu preferido é o Tamers, a terceira. Pra mim, acabou ali também. Mas agora a gente vai falar de duas séries que realmente... Essa realmente parou na primeira temporada. Acho que não, acho que nem começou direito. É Metal Fight Beyblade 4D e Bakugan Gandalion Invaders. Bakugan, que é a nova modinha do Cartoon. Eu não entendo como é que eles conseguem gostar. Até agora eu não entendi como é que joga esse jogo. Carilho, e aí? Metal Fight Beyblade, Bakugan, pode passar logo. Topa! Não, eu vou ser muito sincero. Beyblade eu vi na faldosa época. Tal, não sei o quê. Bakugan, só com um episódio ou outro, como esporádica, não me chamou a atenção. Com certeza esses animes é daquele tipo que tem muito fã, mas são animes do tipo merchandise, feito produto, bebê bugiganga, cara. Me perdoe quem é muito fã dessas séries, mas a história deles é fraquinha e é anime feito pra mais impuro. Essa é a minha opinião, pelo menos. Eu vou até relembrar aqui um fato interessante sobre o Beyblade. bacana, eu não entendo ainda o porquê desse sucesso, mas o Beyblade... Cara, eu nunca fui fã de Beyblade, mas eu me lembro que no meu antigo colégio, eu já tava até fora, já tava na faculdade, mas os pessoal aqui do prédio estudavam no mesmo colégio. Lá no colégio, cara, o Beyblade tava fazendo tanto sucesso que eles fizeram um torneio de Beyblade, e foi uma coisa assim que até hoje eu fico... Caramba, fazia sucesso assim, cara, será que era só eu que não gostava? Mas eu já percebi que não é verdade... Tem muita gente que odeia, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não tá nem aí, mas eu concordo que são duas séries que só servem pra vender brinquedo, principalmente o Bakugan recentemente, e eu até agora não entendi como é que se joga esse tal de Bakugan. Quem estiver disposto a me ensinar como é que se joga Bakugan aí, eu aceito aprender. O Kion disse que sabe Beyblade, enfim. Vamos passar aqui pro próximo da lista... Agora sim eu posso falar um pouquinho. É o super aguardado Toriko, shonen novo que está sendo publicado pela Jump. Vai substituir o Dragon Ball Kai, que está se encerrando agora, e vai fazer dobradinha com One Piece. As minhas expectativas em cima do Toriko são várias, né? São por vários motivos. Um dos motivos que faz o Kion... tem um pouco de receio, que é a aparência do personagem principal, assim, nos lembrar o querido Kenshiro da série Hokuto no Ken. Enfim, ele também tem uma roupinha a lá Goku, né? Uma coisa... Acho que o Toriko tem tudo pra dar certo, porque ele se passa num mundo fantástico, parece que o Autocrion vai criar um universo bacana. Ele, como eu comentava com o Kion, e o Kion acabou complementando, ele lembra o Hunter x Hunter. Seriam Hunters Gourmets, né, de quem lembra aí. E eu acho que esse shonen vai bombar. Espero que sim. E tô torcendo pro Toriko, vou acompanhar o Toriko aí, vamos ver o que vai dar. Sim. Tava até comentando com o Kai antes do cast, que estava pegando a foto de... a imagem de apresentação do Toriko, que tá tipo, o cara tem a cara do Kenshiro, tá usando a roupa do Goku, só tá faltando o chapéu do Ruffy. Pô, que o Kai disse que acha que vai vir no decorrer da série. Cara, ele me lembrou de Hunter x Hunter, cara, isso é muito triste. Ele não pode me lembrar de Hunter x Hunter porque é por causa do Togashi, né? Sou traumatizado. Mas assim, ele é um mangá bem Jump mesmo, tenho certeza que ele vai fazer um baita sucesso. Não sei se eu vou gostar, apesar de que eu gostava muito mesmo de Hunter x Hunter. Eu espero que a adaptação para anime seja muito boa, que não tenha muitos fillers, que não seja um anime eterno. Apesar de que o Kai está dizendo aqui que vai ser um anime eterno, se for um sucesso. Eu tava vendo o mangá de Toriko hoje à tarde e realmente, cara, ele me lembra... Assim, tipo, até agora eu não entendi aonde é que tá a culinária nessa série. Cara, é culinária com ingredientes secretos, os caras vão ter peia, o negócio é peia mesmo. Assim, eu tô torcendo pro Toriko porque ele também faz parte dessa nova safra da Jump, né? A Jump já deu dois tiros aí, colocou o Nurari Honon Lago, né, recente, que não emplacou, e agora o Beelzebub, que tá, né, tá indo bem, mas... Não, o Bakuman é um caso à parte, já. Ele é da Jump, mas ele não é uma promessa de anime eterno, como você colocou, né? O Bakuman, ele é um gênero à parte dentro da própria Jump, né? Ele trata de outros assuntos. Eu compararia o Bakuman com o Sketch Dance, que é um gênero... É um pouco atípico da Jump. Não é atípico, mas... Que tem esses títulos lá. Mas que não são aqueles shonens que a gente tá acostumado. Igual Dragon Ball, igual One Piece. Eu acho que... Eu tô torcendo pro Toriko porque... Tá faltando. Eu acho que a gente já tá ficando um pouco maçante... O trio, né? Naruto, One Piece e Bleach. E a Jump precisa de um título assim, até pra se renovar. E vai dar certo, Toriko. Carilho, alguma coisa a falar sobre Toriko? Toriko só tem uma frase pra dizer: anime eterno na veia. Tem tudo pra ser mais um anime que vai ter episódios em cima de episódios, mas em uma coisa eu devo concordar com vocês. É, a Shonen Jump tá precisando mesmo de dar uma revigorada, de dar um up, vamos dizer assim, na sua longevidade. E talvez esse título seja o que eles estejam precisando pra dar esse up tão realmente carentes. Dragon Ball Kai foi apenas mais do mesmo com menos episódios. Então Toriko com certeza tem tudo pra ser esse anime que eles precisam. Agora que tem cara de que vai ser eterno. Ah, tem cara de que vai ser bem eterno esse anime. Vai durar aí uma bela pá de episódios, pode ter certeza. Você tava falando da Jump, cara. A Jump tá apostando tudo nessa temporada. Ela, nessa temporada e na próxima, ela tá jogando pesado. Vai botar Toriko, vai voltar Gintama, vai colocar aquele Akuma, vai botar Sketch Dance. Aliás, Akuma não, né? O Sketch Dance. Ela vai apostar, vai ter o Beelzebub que vai estar passando. Ainda tem os One Piece, Bleach, Naruto. Cara, vai ter anime da Jump pra dar e vender, cara. É quase a Jump semanal na TV. Suzizu. Bicho, cara, Suzizu, cara. É um animezinho, vai ser um animezinho bem infantil. Eu acho que pode dar certo. Eu não vou gostar, tenho certeza, mas eu acho que ele pode dar certo pra um gênero infantil. Eu acho que é um gênero que tá... É um grupo de pessoas assim que tá com poucas séries. Tem o Gel Pet que tá aí, mas tem o próprio Bakuman, que ele começou pra ser um público mais infantil, agora parece que eles estão tentando pegar um público mais adolescente. Mas eu espero que esse Suzizu faça sucesso entre as crianças, porque é um gênero bacana. Eu tinha visto um pouco sobre o traço da série. Eu achei mais ou menos. É capaz de eu ver o primeiro episódio, porque eu vejo o primeiro episódio de tudo. Dificilmente vou gostar. Mas eu tô torcendo por esse Suzizu aí. Esse com certeza não vai ter meninas no ISML. Alguma coisa aí, Carilho? Nem era pra ter meninas no ISML esse anime. Pode ter certeza que não. Mas se tratando de um anime infantil, até eu vou dar uma arriscadinha e ver uns episódios pra ver se vale realmente a pena dar uma conferida. Animes infantis tem aquela temática, historinha simples, personagem bobinho e coisas assim do gênero, bem, bem básico. Mas acho que eu vou dar uma oportunidade pra esse anime também. Agora, falar sobre o Hanasaku Iroha. Esse eu já espero bastante. É um anime original do PA. Cara, anime de onsen, eu sempre gosto de onsen, eu não vou mentir. Mesmo eu não gostando tanto de Eti, onsen sempre me traz boas lembranças. E eu espero bastante desse Iroha. Não sei se ele pode ser considerado uma grande aposta. Eu sou um grande fã do traço, das cores dessa que o PA usa. E eu realmente, cara, eu espero que esse anime plaque. Eu vou assistir esse, eu com certeza vou assistir, provavelmente vou assistir até o final. É até uma aposta, eu posso até... Pode ser um dos animes que eu vou acompanhar lá no blog. Que dessa vez agora em abril eu vou tentar acompanhar três e não só um, como foi agora em janeiro, né? E aí, alguma coisa sobre Iroha? Vai valer a pena dar uma olhada. Um trabalho original do formato que eu gosto de anime por cima, com uma história bem, bem centrada. Eu acho que Iroha tem tudo pra dar um belo up nessa temporada. Não é aquela promessa, que nem já foi frisado. Não é aquele anime que vai estourar balões, rojões, coisa e tal. Mas é um anime que tem tudo pra ser cativante e chamar a atenção à sua moda. Eu acho que vai valer a pena a conferida, com total certeza. Vou até falar um pouco do plot da história aqui, né? Pra galera aí que talvez tenha se interessado o que a gente falou, só que a gente não expliquei o plot, que eu falei de onsen, né? A série vai se tratar de uma garota, que é a Iroha, que ela vai trabalhar numa pousada que tem onsen, que era dos pais dela, que parece que desapareceram, não sei por que motivo. E pra mim é uma das apostas da temporada, tenho certeza que não é pro Kaiji. Mas vamos dar sequência aí então. Tem o Shou Monogatari, esse anime, cara. Esse é um dos animes que o OneDB disse que ia sair, se eu não me engano, ano passado. Essa série aqui, eu aposto forte nela. É uma sériezinha de 3 episódios, que vai ser só 3 episódios. Mas, cara, história do período Showa, cara, já tem tudo pra me agradar, cara. Carilho, alguma coisa sobre Showa? Outro anime que também vou dar uma bela conferida. Anime que tem uma temática com a história do Japão, com uma época em especial, como esse, o Showa Monogatari, vai valer muito a pena dar uma conferida. Eu até vou fazer umas chamadas pra ele no blog também, assim, na medida que eu for ver dos episódios, porque histórias assim não se vê em toda a temporada, não se vê em todo instante. Então esse anime em especial já tá ganhando um espaço muito pessoal pra mim, pode ter certeza. Ok, o Kaiji agora teve uma... Eu tava pensando que agora eu tinha falar já do Kaiji, mas ainda não. Desculpa, eu tava olhando o site do... Oretachi Nitsubasa Wana. Cara, vai ser produzido pelo Nevel, baseado em jogo hentai. E... Não sei o que falar sobre essa série. Eu não... E essas séries curtinhas, baseadas em jogos hentai, estilo Shuffle, não me interessam, realmente. Também abriu aí, foi, cara? Opa, cara, e aí, cara, o que tu acha? Oretachi. Oretachi Nitsubasa Wana. Sinceramente, é um dos vários animes que serão comentados nesse podcast ainda que eu vou tentar dar uma conferida, pelo menos no seu início. É anime vindo de jogo hentai e tudo mais, mas eles escondem certas surpresinhas, algumas boas, outras ruins. Então eu acho que eu só vou poder opinar melhor depois dos 3 episódios desse anime, mas eu também vou conferir ele. Conferir com certeza, vou dar uma conferida. Eita. Mas eu realmente eu não sei, eu não aposto muito nessa série. Mas eu também não apostava em nada em Madoka e foi o que foi, né? Agora o Kaiji vai falar aqui, ele tem que falar, né? É a série dele, ele vai estar de volta agora em abril. Kaiji, e aí, quais são as suas esperanças para a sua volta agora em abril? Próximo anime da lista é o querido Tobaku Kairoku Kaiji Harairokuhen. Sequência, segunda temporada do Ultimate Survival Kaiji. Preciso nem dizer que meu nick nasceu desse negócio. É a mais aguardada para mim, disparado, do ano, acho que... Quase da década aí. Um dos melhores da década passada, na minha opinião. Eu não vou falar sobre plot nem nada, porque é uma intenção minha fazer uma resenha pro blog do Kion. E assim que começar a série, eu pretendo disponibilizar no site. Só dizer que era muito aguardado, é da Madhouse, recomendo. Kion também tá aqui na expectativa. É uma série que tem uma crítica social tão bacana e o assunto é tão bem trabalhado. É original em alguns aspectos. Os jogos. O traço pode até assustar as pessoas assim no começo, porque é um traço diferenciado. No meu caso, não assusta esse tipo de coisa. Na verdade, me motiva a ver a série. Depois que você se acostuma com o traço, na minha opinião, no meu caso, é um dos melhores... Sei lá, cara. A obra do Fukumoto Nobuyuki, que também fez o Akagi, que é um anime sobre Mahjong, que também fez um sucesso bacana, também produzido pela Madhouse. Tava vendo o mangá dele agora, o Zero, também muito bacana. Enfim, é a minha maior alegria da temporada, antes mesmo de ter começado. Eu sei que vai ser bacana. E aí a gente vai ter o Kaid disputando diretamente aí com o senhor lá, o capitalista morra, né, cara? Já ouviu falar, Carilho, de Kaid? Já viu alguma coisa? Gosta, não gosta? Já ouvi falar desse título, sim, só que tá longe de ser do meu gênero preferido. Mas já deu pra notar disparadamente que se não for o teu preferido dessa temporada, tá no teu top, isso é certeza, não tem nem o que discutir. Pois é, não, Kaiji, cara, não é nem, como é que posso dizer, não é nem porque por causa do Nick, a série é sensacional, ela aborda um tema pra mim muito bacana, e eu me identifico muito, que é a questão, não, Muita gente tem interpretações da série. Algumas coisas passam até despercebidas pra quem não tem esse conhecimento. Como eu sou de uma área na área humana, que trabalha alguns temas de sociologia, ela tem uma crítica social muito forte sobre luta de classe, sobre o próprio sistema econômico que a gente vive. É sensacional, é absurdo. Tá no meu top 10 da década passada. Aliás, é uma proposta que eu vou falar em off, da edita aí, que vamos fazer um cast depois sobre a década passada. E Kaiji, Gurren Lagann, essas coisas estão no meu top 10. Se vocês viram aí como o Kaiji gosta de Kaiji, é claro. Eu também sou um grande fã. Vi a primeira temporada, vi o filme. O Itokage é um dos meus personagens masculinos preferidos. E eu normalmente não gosto de personagens principais, mas esse com certeza é um dos personagens principais que eu mais gosto. Esse realmente é muito bacana. Eu diria que eu gosto mais dele do que do Goku. Ele é real, cara. Deixa eu me exaltar um pouco. Assim, apesar de ser um desenho, é um personagem real. É uma questão social foda, né? Que são os jovens sem expectativa, né? Tendo que lidar com a dura realidade que é a vida e tal. E se endividando, que é um caso lá deles, um caso mais do japonês, né? E tal. É um personagem real, um personagem... Não tem como não gostar do Kaiji. E, assim, o que eu me lembrou aqui do live action também, bem recomendado. E vamos lá. Próximo anime, vamos deixar de puxar o saco do Kaiji. O próximo é o Hoshizorae Kakaru Hashi. Mais um jogo hentai sendo adaptado. O jogo é da Feng. Eu particularmente desconheço esse negócio. Não sei se o Carilho ou o Kion conhece. Alguma coisa, Carilho, sobre essa série? O anime eu não conheço. O título em si eu não conheço. Nunca me falar nada dele em especial, mas é como eu comentei nos títulos passados que já foram falados aqui. É um dos animes que eu vou dar chance no início, 2, 3, 4 episódios, e tem tudo a jogar pelas figuras e pelo traço que eu tô vendo aqui também, tem tudo pra cair no meu gosto esse título também. Não tá com cara de que vai ter uma história muito relevante e tudo mais, mas tem jeito pra cair no meu gosto, sim. Tem muitos animes atuais, né, que estão sendo produzidos agora, que tem esse perfil, né? Eles... Talvez eles não marquem uma época, né, mas são... são bacanas, né? Vamos pro próximo, Kion? Ou você vai comentar? Carilho, primeiro, antes de comentar, tu gostou do... Não, do Somaru Saka? Ele saiu, acho que foi ano passado, foi no anterior? Foi em 2009. 2009. Tu gostou dele? Cara, pra mim foi mediano. Ele tirou, assim, no meu mal, lá no My Anime List, eu dei nota 6 pra ele. 6 ou 7, se eu não me engano. Pra mim ele foi um anime mediano. Ele pecou muito do meio pra frente. Até a metade dele eu achei que a história teve um desenvolvimento, foi legalzinha. Mas do meio pra frente o anime deixou a desejar. Caiu muito a qualidade. Cara, eu queria comentar isso exatamente porque o jogo é feito pelo Feng, que foi o mesmo que produziu o jogo do Somaru Saka. Eu acho, até mesmo pela imagem, pelo site que eu tinha olhado o portal antes e tal, eu tinha visto, eu não vi muitas notícias, aliás, sobre ele, mas, cara, eu acho que ele vai ser muito parecido, a ideia dele é muito parecida. Eu vou ver, com certeza, mas a minha expectativa por ele, cara, é muito baixíssima por causa do Somaru Saka, que eu realmente não gostei. Eu não dei minha nota lá no My Anime List, mas se eu fosse dar, ia estar por aí, tá 5 ou 6. Cara. Agora... Hã? Pode falar. Não tenho uma grande expectativa sobre esse título também. Só que aquela história, dá uma chance, assistir, ver se vai ser melhor que o título anterior. Porque a impressão deixada por Somaru Saka foi muito baixa, realmente. Então quem sabe com esse anime as coisas melhorem um pouquinho. Mas a expectativa é baixa também, com certeza. Agora eu vou falar do anime que eu gosto pra caramba. Eu não... não sei se o Kaiji gosta. Eu sou fãzão de Gintama. Apesar de ele é uma série cômica que pra mim é uma das melhores séries de comédia que já foram lançadas. É uma das melhores séries da Jump, na minha opinião. Apesar de que ele usa um humor muito, muito japonês mesmo, muito local. As referências dele são muito locais. Fora as referências de anime, que acho que já dá pra entender melhor. Mas as referências dele realmente são coisas muito da cultura japonesa. Mas essa série, cara, ela me faz bolar de rir. Toda vez, os personagens são sensacionais. São outras das poucas séries que eu gosto do personagem principal, apesar de ele não ser o que eu mais gosto. Outro que tem a temática um pouco sobre história do Japão feudal, apesar de que a gente não conta muito isso aí, né? Tem um Shinsengu, uma descaracterização do Shinsengumi ali no meio. É um anime, cara, muito engraçado, muito bom. Eu recomendo a todo mundo assistir Gintama. E agora, nova temporada, eu tô muito feliz que vai vir essa nova temporada. Fiquei meio triste quando acabou a primeira temporada. Apesar de que ela tem 201 episódios. Mas já era esperado e eu tô muito feliz que ela vai passar. Apesar do horário eu não achar muito bacana. Eu acho que não vai fazer... Esse horário na TV Tóquio não fazia tanto sucesso antes, e não sei se vai fazer sucesso agora, mas eu vou tentar assistir quando sair na internet. Se não sair aqui, eu vou ver se eu pego até a HAL mesmo, porque até no áudio japonês dá pra entender algumas piadas e é muito engraçado, cara. Gintama. Carilho, Gintama, assistiu? Gostou? Não gostou? Assisti. Eu falar bem. Tanto quanto você falou agora, mas assisti mesmo essa série, nunca assisti. Bom, sobre o Gintama, eu acho bacana a série, eu acompanho, é bem engraçado, gosto das referências que são feitas, é uma coisa descontrair e tal. Eu já vi algumas piadas em cima de um dos meus shonen preferidos, que é o One Piece, e é bem bacana. O Gintama a plot é uma salada. É uma mistura Japão feudal com elementos espaciais. Enfim. É outra série da Jump aí pra temporada, como a gente tinha adiantado. E é isso. Vai estrear aí dia 4 de abril. O próximo anime da lista é o Sengoku Otome Momoiro Paradox. me faz rir. É mais um de duas vezes, né? É mais um anime inspirado em Pachinko, né? O jogo lá, o famigerado jogo de maquinazinhas japonesas lá. E é mais um anime de calcinhas, né? Como eu chamo. E o descarado ainda tem a audácia de transformar personagens históricos como Oda Nobunaga em garotas que vão a todo tempo estar mostrando suas partes íntimas em lutas nonsense, com a história sendo massacrada. Enfim, não espero nada do anime, sei que tem um público, e é um público que realmente consome mesmo esse negócio, mas eu não quero ver, não me atrai esse tipo de coisa. Seria preconceituoso se eu disser que também não vou acompanhar esse anime? Eu acho que nem precisa. Eu vou ver uma imagem, com certeza. Isso é inegável, assim como eu vi imagens de Ikitosen, só pra me sentir envergonhado com o nível que as coisas podem chegar. Enfim, tá aí registrado. E o pior não é nem isso, né? O pior é que eles vão usar personagens históricos, personagens bacanas. Em garotas, enfim. Não vem ao caso. O próximo anime da lista é o Tono Toisho, Gentai no Yabo. Baseado num mangá de comédia com paródia dos antigos generais e samurais japoneses. Esse eu já tenho uma esperança maior, claro. Qualquer coisa maior do que esse Sengoku Otome. E o Kion vai comentar. Esse Tomo no Toisho eu tenho esperança bacana. Eu vi um OVA que saiu em 2010. Gostei bastante. Não acho que ele vai fazer um grande sucesso na temporada e tal. Mas eu acho muito provável que eu goste, eu particularmente, eu gosto, como já disse, eu gosto de séries que tratam do período feudal japonês. Claro que eu não vou ver que o Kaiji falou anterior, essa desculpa, mas eu não vou ver, não vou dar chance nem pro primeiro episódio. E é pra começar dia 5 de abril, não sei, né, se vai começar exatamente nesse dia, mas eu realmente... eu realmente tenho esperanças de que seja um bom anime, Tomo Toisho. Carilho, alguma coisa sobre Tomo Toisho? Não tenho nada a comentar, sinceramente, nada a comentar. Não é um modo de anime que me agrade muito, não. Quem sabe eu ver um ou dois episódios, mas no geral, não tô botando muita fé nele, não, sinceramente. Agora a gente vai falar de um dos animes mais esperados da temporada. Baseado em um jogo do Xbox, parece que se passa no mesmo mundo do Chaos Head, que é o Steins Gate, que tem um plot bem interessante, que é sobre um grupo de universitários que criam um celular que pode enviar e-mail pro passado. Eu não sei no que isso pode dar. Eu gostei muito do traço, o pessoal que tá trabalhando por trás é uma galera muito bacana. Eu acho que é uma das grandes promessas realmente dessa temporada. Muita gente já comentou bem. O traço do anime é, na minha opinião, espetacular. Não sei mais o que eu posso falar do Steins Gate. Quem quiser saber um pouco sobre o Steins Gate, tem um plot até lá no Elfenid Brasil, que eu estava lendo antes, que a Roberta fala um pouco sobre ele. E é isso aí que eu tenho a falar pro Steins Blade, apesar de que é uma série das séries que eu tô esperando mais pra temporada. E aí, Carilho, Kaide, alguma coisa? Cara, anime tem tudo pra ser sensacional. Chaos Head falhou em tópicos na época que foi lançado, falhou feio em algumas partes, mas eu acho que esse anime, que dá até pra classificar com uma pseudo-sequência, mas bem pseudo mesmo, esse anime tem tudo pra estourar mesmo. Vou acompanhar bem ele, o plot dele me chamou a atenção. Quero ver também onde é que isso vai dar de fazer chamadas via e-mail pro passado e isso vai ser uma base para salvar a humanidade. É um plot, no mínimo, muito curioso. E essa curiosidade toda tem que ser desvendada de alguma forma. E só vendo o anime para desvendar essa curiosidade. Então vou dar uma bela oportunidade para esse anime, pode ter certeza. Cara, desculpa a piadinha, talvez, mas... Cara, eu tô imaginando que, tipo, eles vão mandar e-mail pro passado, os caras vão receber o quê? Vai sair uma folhinha de papel escrita com tinta? Como é que pode ser isso? Não é um passado tão distante, né? Suponho eu. Enfim, não é uma das minhas grandes expectativas, mas a plot, como vocês falaram, é realmente interessante, bacana. Essa coisa de celular sempre... sempre é bacana, sempre as coisas que eu vi. A gente lembra do Higashi no Eden, né? Eu lembro de One Mr. Call, um filme de horror japonês, enfim. Vou dar uma olhada nele também. O próximo da lista é o Happy Cap. É mais um anime infantil, né? Do gênero shoujo e tal, mais feminino e tal. Eu desconheço. Não é uma expectativa minha. Não tenho nenhuma expectativa em cima, não sei se o Kion ou o Carilho tem. Olha, na boa, gente, só olha pro traço da menininha aqui no site do anime, você viu o tipo que tá desenhado e tal, você tem aquela leve chance de dar uma oportunidade pro anime. Mas por mais que seja um anime shoujo, um shoujo anime mais voltado mais a um público infantil, já dá aquela sensação de que vai ser um plot muito básico. Mas, poxa, você vê esse traço tão coloridinho, tão bonitinho. Você tem vontade de dar uma chance pra esse anime? Não nega, pelo amor de Deus. Dá vontade de dar uma chance. Eu vou assistir, cara. Eu vou assistir. Com certeza eu vou assistir. Vou dar chance pra ele, não só pro ser shoujo. Não vou mentir, eu gosto desse traçozinho estranho. Se eu não gostasse, esses traços bem coloridos me atraem. Se eu não gostasse, eu não tinha visto Katana da Gatari, e pra mim foi um dos melhores animes de 2010. Então, cara, a plot da história é muito estranha, eu não sei nem como explicar aqui direito. Eu vou assistir, cara, eu vou ver se isso aí consegue dar alguma coisa. Espero que seja um anime muito bom. Apesar de que eu não vou começar a discutir Eu tô vendo aqui a plot no IMDb, é uma menina que acha um bicho aí. Um tal de Cap. Ela gosta de animais, essas coisas. Eu, particularmente, eu não tenho interesse, não, nada contra quem tem, enfim. É um anime infantil, né? Tem um público mais específico, né? Não tão abrangente. Mas é isso aí. Happy Cap. Próximo anime da lista, Kion, é o... Third Sign no Hokken Taiku. É, que... Pode falar desse, Kion. Você é mais apropriado. Opa. Esse já é uma série que eu tava esperando. Quando eu soube que ia ser anunciada. É, se não me engano, eu não tenho certeza se é um josei ou não. Ele vai falar sobre um casal que tá tem por volta de 30 anos de idade. Se eu não me engano, se é 30 anos de idade exatamente. Que ele vai começar a conhecer o romance, a questão das relações sexuais e tal. É um plot diferente. Normalmente não tem essa coisa de uma pessoa muito... É difícil ver um anime que trabalha com essa questão sexual com pessoas já mais velhas, 30 anos, normalmente. E seria um plot para uma série universitária. Eu espero muito sobre desse anime. É o tipo de anime que me interessa na hora, por causa do plot. O traço não me interessou muito, mas o plot me interessou. E vamos ver aí, né? Vamos ver se vai dar certo. Carilho? Nossa, esse anime acertou em cheio. É a minha segunda maior aposta para essa nova temporada. A temática dele é justamente para pegar aqueles falsos conservadores, falsos puritanos de plantão que acho que não acredito que isso exista na atualidade. Existe, pode ter certeza que existe. É pensar num casal de 30 anos que são namorados, mas ainda são virgens, não conheceram o prazer do sexo ainda e estão tentando se adequar a essa nova realidade. Cara, esse anime tem tudo pra ser muito bom, sinceramente. Vai ganhar destaque no blog também, vai ganhar destaque no Twitter da vida, nos fóruns, porque esse plot dele é, ao mesmo tempo que é comum, também é muito incomum, porque ninguém tem coragem de falar disso abertamente, mas eu acho que tem tudo pra ser um grande anime. Pela plot que vocês estão me descrevendo aqui, também acabei de me interessar pela série. Vai ser visto por mim. A próxima série é mais um anime nascido nas páginas da Shonen Jump. E é o Sketch Dance. Esse também é um dos que eu espero muito. A plot é uma história de ação e comédia sobre a atividade de três estudantes do grupo Sketch. Não, eu não vi o mangá aqui, eu só vi o primeiro capítulo. Isso não é nada. É, na verdade, é um aqueles famosos grupos, né, de escolas japonesas que sempre tem um grupo de atividades, né, específica. E nesse caso é um grupo de suporte que ajuda as pessoas com qualquer tipo de problema que elas possam vir a ter. O que eu vou já comentar. Só pra acrescentar, o anime também tem, pelo que eu vi, assim, um pouco que eu vi do mangá, ele tem uma veia cômica, não a Lagintama, que é muito escrachado, né, mas tem uma veia cômica também bacana e tal. E é uma das grandes apostas aí, ó, pra mim, da temporada. Cara, já que tu falou de Gintama, eu já tinha até falado aqui, cara, é o Yorozuya Colegial, cara. É o Yorozuya Colegial esse Sketch Dance. E com certeza eu vou assistir esse, esse é um dos três que eu espero mais da temporada. E aí, Carine? Sketch Dance. Tô falando bem de cara desse anime. Eu tô vendo umas imagens dele aqui nesse momento, também acessando o Anime Blade pra ter uma bela noção sobre o plot dele, alguma coisa básica. É aquela história, como já foi comentado, a Shonen Jump dando umas catadas aí fenomenais nessa temporada. E Sketch Dance não é das menores apostas, não, muito pelo contrário. Mesmo não sendo o tipo de anime que cai no meu gosto pessoal, vou dar uma bela oportunidade pra ele também, com certeza. Não tem por que não dar uma oportunidade pra esse anime. Eu acho legal esse tipo de história. Não querendo comparar, assim, dizer que é parecido, mas, assim, ao meu ver, ele é vai na linha do Bakuman, assim, de gênero alternativo dentro da Jump, assim, alternativo entre aspas, como eu já disse. Eu também tô com uma expectativa muito grande, como eu já disse. E é isso aí, Sketch Dance já tá pertinho, já, vou ver. Cara, é que eu acabei de lembrar, né, já que tava falando das séries da Jump, cara, eu tô vendo aqui o TOC da Shonen Jump que o Diogo coloca lá no Anikenkai. Cara, o Sketch Dance, ele tá aparecendo, por exemplo, na última semana ele apareceu como quarto lugar, à frente do Dois Sóis, do próprio Toriko, do Bakuman, Sengoku Armas. Esse anime, cara, é uma das grandes apostas mesmo da Jump. Eu acho que ele junto com o Toriko são os animes que ela espera popularizar esse ano. Não acho que o Sketch Dance seja do tipo que vai ser eterno, mas, como o caso do Toriko, mas eu acredito que ele vai fazer um sucesso muito grande. Já tem um público cativo, né, que é o pessoal que lê ele na Jump. Então ele só tende a ser uma das grandes séries da temporada. Espero eu, né? Porque no caso do Rahion no Mago não foi assim, né? Dessa nova safra aí, como eu queria salientar aqui, esses são os mais fortes, esses dois, o Toriko e o Sketch Dance. O Beelzebub correndo por fora, né? Não se sabe muito ao certo até onde vai. No Rahion no Mago, que me decepcionou bastante. Que vai ter uma segunda temporada, que eu não tava falando aqui, mas... É morno, ele não empolga, não. Enfim, Sketch Dance. O próximo agora é Hyouge Mono. É mais um anime histórico, né? Um contexto histórico. Mais um anime no contexto histórico da era Sengoku. Vai ser produzido pelo B-Train, né? Já um ponto positivo. É um anime com a temática mais adulta, mais séria, né? Vai abordar aquela questão do cerimonial do chá, né? E esse assim, eu quero ver. Eu vou... Tá previsto aqui na lista 39 episódios pra série. E eu gosto muito dessas séries com contexto histórico. Essas séries sérias, né? Porque eu acabo aprendendo um pouco da história do Japão e me agrada bastante. E aí, Carilho? Hyouge Mono, algum comentário? Falar sobre pontos do cotidiano japonês, como a própria cultura da cerimônia do chá, tão tradicional e tão praticada em muitos locais do Japão, é algo a ser elogiado. Fazer um plot com base nisso, ainda por cima de comédia, tendo uma base para 39 episódios, eu vou ser sincero, o pessoal vai ter que apostar muito forte nesse anime, fazer um enredo assim, que não desgaste, que mantenha uma média, uma linha de prosseguimento direta, sem esbarrar em nada, não ter nenhum contratempo, vamos dizer assim. Não é uma das minhas apostas, mas é um dos animes que eu pretendo ver o mínimo de episódios possíveis pra ver se eu continuo assistindo ele ou não. Mas não é uma das minhas apostas, não. Muitos episódios, realmente, pro perfil da série, né? Acho que o contexto histórico vai acabar ajudando, né? E vamos ver o que que sai aí. Eu vou dar uma olhada. Cara, o plot da história me interessou. Fala sobre um cara... que era, parece que ele é assistente do Oda Nobunaga, que aprendeu com o Oda Nobunaga a cerimônia de chá. Não sei como é que eles vão jogar comédia nisso aí. Eu tô esperando esse anime com bons olhos. Também não é um dos meus preferidos da temporada, mas apesar do traço diferenciado, ele parece que vai ser uma história boa. Ele me lembra o Sarai Goyo. Tinha um traço diferenciado, cara. Ah, peraí. Fala, Caixa. Ia falar sobre isso, então fala aí, né? Não, muito bem lembrado, House of Five Leaves, Sarai Goyo. E esse sim me agradou muito, e se for na linha do Sarai Goyo, vai ser muito bom, na minha opinião. É um anime que não tem com certeza, assim, com certeza não, mas ele não vai... Vai ser um anime que... Underground. Ele não vai ter um público abrangente e tal. Mas eu espero que tenha qualidade, porque ele tem tudo pra criar um mini público cativo aí. E é isso. Vamos passar pro próximo da lista, o Hidan no Aria. Esse é o que o Kion vai falar. Esse Hidan no Aria, que é um anime lá das garotinhas que elas estão estudando para ser detetives armados. Não entendi por que esse negócio de detetive armado, quer dizer que os detetives do Japão não andam armados mesmo, não andam armados, né? Cara, eu não sei o que falar muito sobre essa série. Eu espero que ela seja boa. Essa eu vou assistir, vou dar a chance. Gostei desse plot, é estranho. Ah, tá, desculpa, o cara tá falando aqui que eu vou ver tudo, tá? Então, não preciso falar que eu vou ver, mas... eu espero que seja uma boa série. O traço me lembra... Me lembra algumas outras... Ah, agora me fugiu a memória o nome da série. Desculpa, depois eu vou procurar e coloco uma frase pra eu lembrar dessa série aí. Eu tenho algumas esperanças, como eu disse, sobre esse anime. Espero que seja... Opa, só um instante, que o Kai está pedindo aqui pra pegar a imagem da série pra ele ver aqui no IMDb, não sei o que. Ele é do JC Staff, que já é um ponto muito positivo. Lembrando que, Kaiji, JC Staff, Nodami, esquece não, pô. Agora talvez, né, Kaiji? Então, cara, eu espero que essa série seja boa. Carilho, fala aí. Não tem muito o que falar assim do Bio Hidan, não. Só que eu espero que seja uma boa série. Três coisas básicas sobre essa série. Primeira delas, tá me lembrando o visual Shakugan Mishana diretamente. E já é pra mim um ponto positivo extremo. Era isso que eu ia lembrar, cara. Era essa série que eu ia lembrar. Exatamente Shakugan Mishana. Como que você tem essa audácia? Enfim, me lembra Shakugan Mishana diretamente. Segunda coisa, a personagem principal tem tudo pra estar em SNL do ano que vem. Não tem nem o que questionar. Já tá com cara disso. E a terceira, plot promete, tem sequência. Esse anime é uma das minhas maiores apostas da próxima temporada. Pode apostar o que quiser nisso. Cara, esse aí eu realmente, cara, como é que eu esqueci de Shakugan no Shano? Era exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi a primeira vez falar desse anime, cara. Por acaso, a dubladora é a Rie Kugimiya, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só preciso... Exatamente! A dubladora da principal é a Kugimiya Rie, cara. É uma versão nova de Shakugan no Shana, cara. Show tudo. Já tá encaminhado, já. Cara, esse aqui eu já tô apostando pras regulares do ISML no ano que vem. Jogar personagem direto nas regulares ano que vem. Não tem nem tem que passar pelas preliminares, não. Vai direto pra regular. Com certeza. Então a gente vai passar aqui pro próximo. Agora a gente vai falar do Soft Tennis, que tem uma temática interessante. Um anime sobre sobre soft tennis, né? Um anime de comédia sobre tênis, com uma temática meio shoujo. E é uma coisa diferente. Eu realmente não esperava que fosse sair um anime assim. Apesar de que eu me lembro de ter visto a notícia da saída desse anime ano passado. Mas eu não lembrava mesmo. Não sei o que dizer sobre essa série. É uma das séries que eu vou assistir os primeiros episódios. Pena que vai ser mesmo bem curta. E eu gostei do traço. Bom, tênis me lembra Ace Warner AE e Prince of Tennis, um dos meus shonens preferidos. Tô zoando, detesto Prince of Tennis, mas esse one era aí, eu queria ver, né? É tão difícil achar. É desse anime, o estúdio é o Quebec, né? Não sei o que vai vindo aí, não. Carilho, alguma coisa? É, mais um daqueles animes que vale a pena dar uma olhada no início e tentar se identificar com ele ou não. Eu vou tentar assistir esse anime, na boa. Não é aquele traço, não é aquele plot. Uma comédia falando de um time de soft tênis, é... Vai, é estranho. Qual a diferença, né? Eu particularmente não sei a diferença. É um tênis mais leve, né? Peraí só. Assim, é... Eu espero também ver referências, né? As séries que eu citei ou outros, enfim, não sei. Aliás, tipo, é uma pergunta que me vem à cabeça agora, cara. É assim, eu não entendi. Essa questão do soft tennis me fez lembrar do K-Yong, que é soft music, né? Cara, qual é a diferença entre soft music e música normal? Qual a diferença entre soft tennis e tênis normal? Boa pergunta. Pois é, esse vai ser também. Eu acho que vai ser na linha do K-Yong mesmo, tipo Slice of Life e tal, essa coisa. Não vai ser centrado nos jogos, não, com certeza, cara. Ah, o próximo sim, esse vai ser na linha do K-On. Esse eu espero muito. Tem uma menininha pequena que parece a cara do Nagato, que é o A-Channel. Esse anime já tá na minha lista dos principais que eu tenho que assistir. Ele vai falar mais uma vez, sobre uma turma de garotinhas, o cotidiano delas. Vai ser uma coisa meio Luckstar, só que não sei se vai ter tantas referências a outras séries de anime. Vai ser tipo aquele anime que vai ter metade do episódio falando sobre o que as meninas comeram no almoço. Mas mesmo assim eu vou gostar. Carilhei. Eichenro. Note no site do anime o desenho das quatro personagens principais. Uma que vai ser a intelectual, já deu pra notar de cara. Uma que vai ser a mais séria. Uma que vai ser a mais brincalhona. E outra que tem uma expressão muito vazia. Luckstar. O anime é Luckstar puro. É o Luckstar moderno, isso daí. O mais atual. Tem tudo pra estourar esse anime. Tem tudo pra fazer minha mente também. É um dos que eu mais aposto, pode ter certeza. Vai ser enjoativo pra alguns. Tem alguns que vão chiar por causa do anime, mas tem tudo pra fazer sucesso. O cara tá escrito isso. Não tem nem que questionar. Cara, esse é o anime que eu mais aposto da temporada. Esse é exatamente o anime que eu mais aposto da temporada. Pelo menos assim, é o anime que eu tô mais esperando. Apesar de todos os jump aí da vida, esse é a série que eu tô mais esperando. Ele junto com o Control são as duas séries que eu realmente quero ver. Sem dúvida, eu tenho que ver essas séries nessa temporada. Aí na sequência tem um Denpa Onnato Seishun Otoko. Eu sou meio... como é que eu posso dizer? Não sou um cara adequado pra falar sobre séries assim, porque toda vez que tem Denpa no nome da série, eu lembro de séries de comédia. Pô, como é que eu esqueci agora do Denpa? Carilho, você lembra aí qual é o nome daquele outro anime com o Denpa, cara? Que é muito famoso. Só teve um OVA, teve dois OVAzinhos só. Não. É Denpa no seu. Bom, tem o Arakawa, né, com a mina muito pirada, mas enfim. Que eu tô tentando lembrar aqui, puxando da memória. Nossa, a mina é muito voada pela imagem mesmo, é tipo louca. Né? E Camusso meio, ele lembrou. Ah, não era esse. Comentários sobre a série, Carilho. Só pelo anime ou pelo site que eu tô vendo só não, mas chamou minha atenção de uma forma muito estranha. Talvez pelo nome Denpa. Denpa vem aquele tipo de loucura, bizarrice e coisas afins. Acho que vale a pena dar uma olhadinha, mas não faço grande expectativa não. É, no meu caso, esse gênero não faz muito também parte do meu perfil. Mas... Ah, ele achou. Toda vez que eu lembro de Denpa, eu lembro de Denpa Toki na Kanojo. Como é que eu esqueci o nome dessa série? Denpa Toki na Kanojo. Cara, toda vez que eu ouço o nome Denpa, cara, eu lembro dessa série. Então, a série pode ser ter o pior plot possível, ter o pior traço possível, mas eu vou ver a série só por causa desse Denpa, cara. E apesar de não ser muito fã, eu acho bacana esse tipo de série que aparece essas garotas loucas e acabam virando de pernas pro ar a vida de um cara normal, entre aspas. Quem não quer, né? Uma garota dessas, né? Peraí, você é uma garota que você acha uma alienígena perto de vocês? Pô, uma alienígena? Cara, na calma, cara. Sou fãzão da Nina, cara. Até onde for saudável, sim, né? É assim, eu tô brincando. Mas é, essa garota... Enfim, eu vou dar uma olhada agora na série pra ver o tipo de sofrimento que esse sujeito vai passar. E o dó dele desde já. A próxima é a Dororon Emma Khan Mera Mera. E aí, Kion? É um remake. Ó, do Gonagai, cara. Puta que... Não, acabou-se. Já vou ver. Gente, mal. É bom saber, eu tô descobrindo coisinhas novas aqui. Alguma coisa sobre a série, cara? Ele já tem algum... Eu não tinha muito conhecimento dessa série, não, mas agora que eu tô lendo o plot dela, é um remake de um anime dos anos 70. Cara, do Gonagai, né? Exatamente, ressuscitando um negócio antigo. Que coisa, hein? Que coisa que eu não sabia. Tá, pera aí, Kion. Devagar, pô. Se você não acha, eu acho. Às vezes. Vai, sobe. Sobe, acho que tá pra ir. Cara, vai valer a pena, você querida, viu? Vai valer a pena mesmo. Ah, tá ali, tô vendo. Realmente, é o Gonagai. Putz, graça é. Enfim, vou saber, não sabia. Tem mais um anime pra mim olhar. Ano passado teve. Ano passado já não, acho que foi 2009. Teve Yatterman agora, que não é do Gurangai, mas é um anime antigão e é muito bom. E agora tem o Dororon Emma Khan, cara. Só o fato de ser do Gonagai já vale a pena assistir. Mestre Gonagai. Tem até um amigo nosso, o Yakuza Red, que é viciado em séries do Gonagai. Vou falar pra ele dessa aqui. Essa aqui eu acho que ele vai ver. Aí na sequência tem o Maria Holic. Segunda temporada. Eu gostei, eu vi muito pouco do Maria Holic. Eu gosto de histórias meio estranhas assim, apesar de eu não gostar de Yuri. Não sei muito o que esperar da segunda temporada, nem terminei a primeira. Então eu vou deixar aí pro Kaiji comentar. O Kaiji não quer comentar. O Kaiji disse um não aqui. Carilho, Maria Holic, gostou, não gostou? Espera alguma coisa? Quer assistir a primeira temporada? E uma certa vez que eu fui dar minha opinião sobre dois episódios que eu vi esse anime, eu fui escorraçado de um fórum, literalmente. Não acho que é uma boa pedida eu assistir essa segunda temporada, não, uma vez que eu nem assisti a primeira completamente. Mas fica a dica pra quem é fã da série. Tem muita gente por aí afora que adorou a primeira temporada desse anime, pode ter certeza. Então essa segunda temporada venha cair como uma luva pra esse pessoal. Isso me lembra, uma vez que eu tava fazendo uma lista junto com meus amigos de séries shoujos pra um evento de anime que eu passei a ter aqui, que acabou não tendo, né? Cara, a gente botou Maria Holic na lista e tal. Foi um mês drama aqui da galera. O Kaiji, eu acho que o Kaiji tava até... Cara, é um anime interessante, mas... Não sei, eu tenho que assistir o resto da temporada pra poder falar direito. E esse tem um público bem específico. Esse sim. O próximo anime é o Renzeme, que o Kion pode comentar, já que ele já deve ter visto o OVA aqui que foi lançado. Cara, eu achei até estranho. Eu não sei se... Eu acho que é Rebeca lá do Elf Lind, não sei se ela vai gostar dessa série. Aquele anime lá sobre os universitários que tem... Parece que eles pesquisam sobre tipos de perversidade anormal. Cara, o plot dessa série é medonho. Eu não sei se eu vou assistir o primeiro episódio. Talvez dê na telha de eu assistir, mas... Não sei, o plot dessa série é muito medonho, cara. Eu ouvi a notícia quando esse anime ia sair e eu pensei, caralho, cara, os japoneses podem inventar qualquer merda, cara. Que diabo, é muito estranho esse Renzemin. Carilho. Tem curiosidade em desbravar o desconhecido, não? Plot totalmente... Assim, totalmente anormal o plot desse anime. É totalmente anormal, cara. Um episódio, pelo menos vou ver. O primeiro episódio vou ver. Não posso garantir nada, mas é totalmente anormal, cara. Não tem nem o que discutir. Cara, é que eu vi as imagens do... Parece que aqui tem um mangá, se não me engano. Cara, eu vi as imagens de divulgação dessa série. E elas me deram um medo, cara. E depois? Eu não sei se eu vou ver, não. Eu ainda não sei. Certo, depois vai ter o Yodemasio Azazel-chan. É um anime de comédia, de novo, sobre detetive sobrenatural. Me lembra Bleach, isso me deixa revoltado, apesar de detetive sobrenatural me lembrar o mangá de Bleach, porque aqui o pessoal traduziu como detetive sobrenatural. E... não sei... Eu... A imagem... Até gostei um pouco de algumas imagens do que eu vi da série. O plot da série... Ele... Até que eu acho que ele... Tem tudo pra fazer algum sucesso. É do Production G. Vai ser do Production G. O Kaiji vai querer comentar aqui. Trabalho original... Não... Volta aí. Upload, baixa aí. Ah, não tem upload no site, beleza. E aí, Carilho? Pulo, esse anime eu pulo. Desculpa aí, mas esse eu vou pular. Eu, só pelo fato de ser Production G, eu vou ver pelas animações que eu gosto dele, pela qualidade técnica e tal. Mas eu vou ver o primeiro episódio aí e pode ficar nele mesmo, mas sei lá, a gente pode estar enganado, né? Quem sabe? Vamos ver. Carilho, a gente vai assistir, cara. Se a gente gostar, a gente te indica. Pode relaxar, não precisa assistir o primeiro episódio não, senão não vai gostar. Contando aí com o apoio de vocês na nobre causa, então. Boa. Sekaichi Hatsukoi. Esse é o anime de Boys Love. Eu vou pedir pra pular. Vai querer falar, Kai? Esse anime vai pro Angel of Death lá em São Paulo. Que gay, né? Eu ajudando e direcionando um anime desses pro Raoni. Angel of Death. Enfim, é um anime de Shonen Ai. Não me atrai de forma nenhuma. Sou preconceituoso nesse sentido. Não tenho interesse nessa série, mas sei que tem um público e boa sorte pro público. Carilho? Nessas horas que seria bom uma opinião feminina aqui, porque, pelo amor de Deus, nenhum de nós vai concordar em ver esse anime. Que bom, né? Pra gente. As duas garotas que participaram de castes nossos, eu imagino que elas também não tenham... elas já adiantaram pro Kion que não querem saber dessa série. tinha aquela mina lá da praça, né? Enfim, tudo bem. O próximo é o Jewel Patch Sunshine. Brilha da joalheria, sei lá o que é. Essa é a segunda temporada de Jewel Patch, que é o outro anime infantil que eu tava falando, que ele já faz mais sucesso. É um anime infantil voltado pra meninas, que são sobre uns animaizinhos que lembram, tem o nome de joias, que dão poderes pras meninas. Eu vi o primeiro episódio, eu fui esculachado pelo Scarcusa Red, porque eu vi o primeiro episódio, eu passei pra ele assistir, foi uma coisa meio tensa. É um anime bem... menininha mesmo. Apesar de que eu não achei que o primeiro episódio ainda é melhor do que muito anime que eu vi, tipo Avenger. Olha o referencial do cara, Avenger. Ah, cara, mas Avenger é meu referencial principal pra animes ruins, cara. Certo, o próximo anime. Carilho, Joe, Pat, Sunshine, alguma coisa a comentar? Não, nada a acrescentar assim. Talvez eu veja alguma coisa, mas nada a acrescentar de muito forte. Só por curiosidade, né? Enfim. Outro anime infantil, Pretty Rhythm Aurora Dream. Uma garota que quer se tornar uma Prism Star. Um shoujo infantil, né? É o que ontem tá comentando que quer ver. Eu tô vendo aqui uma imagem. É com a Lady Star, aquele Pantsieri lá, né? E o Meiro Pantsieri, sei lá. Enfim. Outro que eu não vou ver, porque eu já passei do tempo que eu vi isso. Cara, esse eu vou ver, cara. Eu só queria que tirasse os animaizinhos. Se tivesse os animaizinhos da imagem, pra mim ia ser perfeito. Essa coisa, porque... Eu sei lá, cara. Alguma coisa nesse anime me atrai. Eu não sei o que. Eu sei o que é, pô. Até aí as minas lá do ISML, elas têm esse perfil visual, né? Pelo menos. É, né? Carilho, você conhece a série? Tem interesse? Não. Sério, mas partilho da opinião de vocês. Se tirasse essa porcaria desses bichinhos da imagem, cara. Pois é, é o que eu digo. Tá aí. Mas é isso, né? Mais um shoujo. E os bichinhos existem porque faz parte. É a próxima série. O que ontem uma teoria sobre ela. É uma série do. No meu caso, querido Kurumada, só pra uma obra, e por mais que seja... É, sem ser. Enfim, é o Ringling Kakeiro, mais uma temporada. É... Eu não gosto. E... Você é de boxe, né? Então, é só isso que tem a dizer. Cara, como eu disse, eu tenho uma teoria sobre esse Ringling Kakeiro. É uma teoria que eu tenho, na verdade, sobre todas as obras do Kurumada, fora sem ser, que... Toda vez que... Ele quer elevar as... toda vez que ele quer elevar as vendas dos outros mangás dele, no caso, a gente tá tratando do Ringling Kakeiro, o BTX também foi a mesma história, toda vez que alguém quer alguma coisa de Saint Seiya, aí ele bota no meio alguma série que não seja famosa dele pra fazer anime. No caso, vai ter... A gente tá passando agora a segunda temporada do... Como é o nome? Do Lost Canvas, e vai ter o filme em 3D, cara. Eu acho que isso aí já foi o bastante pro Kurumada enfiar lá no meio o projeto. Ó, vocês podem fazer, mas vai ter Ringling Kakeiro ano que vem. Carilho? Eu tô pensando aqui num título alternativo pra esse anime. Um título bem sugestivo. Vejamos o Seiya com luvas de boxe. É, não tem como não falar isso, cara. Deus. É, eu que eu tava comentando que vi o primeiro episódio. Eu já vi também o primeiro episódio. É, realmente é muito... Assim, agora sim, eu não sei, mas eu sei que a série, o Ringling Kakeiro, ele foi feito antes do Saint Seiya. A série original, o mangá. É, a primeira série realmente teve uma vendagem bacana na Jump, na década de 80, do Ringling Kakeiro. É, não, Ringling Kakeiro não. Do Kurumada, como eu falei, eu sou hiper fã de Saint Seiya, eu tenho que registrar isso em toda vez que eu tiver a oportunidade dele. O Kion já vai me lembrar de outro que eu também já ia falar, que é o Fuma no Kojiro, que eu acho bem bacana também. É um shonen despretensioso, né? Aquela coisa. Tem o Saint Seiya também tem suas falhas, mas enfim, é um anime importante pra mim. Mas esse Ringling Kakeiro não me pega de forma alguma, concordo com a teoria do Kion. E é isso aí, o Kurumada faz que nem o Togashi, né, agora. Eu acho que a galera quer animar uma temporada de Hunter x Hunter, e ele, não, primeiro aí vamos animar o level E, senão não libera aí, ou coisa do tipo. Rola esses boatos, né, eu não sei, eu não tô dizendo que é verdade, mas eu concordo que deva ser. O que ou não. Ô, cara, não fala do Togashi não, cara. Tu sabe que ele tá desenhando com o pé, cara, então por favor, cara, não vamos falar do Togashi não. Já vamos ficar felizes que vai sair Hunter x Hunter esse ano, cara. Não vai sair, gente, sério, que vai sair. Ok, vamos pra próximo, cara. O anime loli da temporada, Astarote no Mocha. Esse eu não procurei nada sobre ele antes de falar neste cast. Mas por ser o anime loli da temporada, eu acho que talvez possa ser interessante. Eu conheço uns amigos aqui de Fortaleza, de um fanzuber famoso chamado... Ah, desculpa, não posso falar o nome do fanzuber, né? Alguma coisa no Sekai. Antes de Nosekai tem anime. A gente prefere trocar por Lolicon, né? Mas... é uma série assim, cara, que eu vou deixar pra eles. Apesar de que, às vezes, alguns Lolicons me interessam. Aliás, tem muitos Lolicons que me interessam. Mas o plot da história não me interessou mesmo. A menina tem um harém de homens. Ela vai raptar um cara que tem 23 anos. Aí a filha do cara vai ficar puta, vai junto também. Cara, não sei. Carilho, Astarote no Mocha. Pula sem pensar duas vezes. Não vou me dar o trabalho nem de ver o primeiro episódio desse anime. Me chame do que quiser, mano. Não vou me dar o trabalho nem de ver o primeiro episódio. Pode pegar todos os animes infantis que foram falados até agora, que eu vou assistir todos eles sem preocupação. Mas esse aí, pula. Com certeza. É o Astarote no Mocha também não está nos meus planos. Não me agrada esse gênero. Agora, a coisa feliz do anime aqui é que ele me lembrou de Kodomo no Mocha, que é um anime... É, besteira minha, mas que eu gosto, enfim, vamos pular. O próximo anime é mais uma temporada do Yu-Gi-Oh! Zexal. Enfim, eu gosto do primeiro Yu-Gi-Oh! Que eu tava comentando no começo do cast, das notícias. Gosto do primeiro Yu-Gi-Oh! Depois do primeiro Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Vai assistir esse. Eu sempre assisto Yu-Gi-Oh! Eu assisti o GX, cara. Não todo, mas eu assisti o GX. Eu não gostei do GX, obviamente. Eu gostei do 5D. E esse GX, ele volta ao personagem principal ser uma criança, se eu não me engano. É Yu-Gi-Oh! Não tem muito o que falar. Vai vender muito card aí. Ele vai fazer o Vanguard parar de ser assistido, muito provavelmente. Então, Yu-Gi-Oh! Carinho, Yu-Gi-Oh! Está pertinho no final. Yu-Gi-Oh! Parte dos animes que pararam na primeira temporada pra mim, tal como o Digimon. De boa. Pra mim, Yu-Gi-Oh! Acabou quando Yugi lutou contra o Yami no final da primeira temporada. Parou ali. Mas eu devo concordar que assisti um pouco de GX também. Não vi inteiro, por sorte, não vi inteiro. Assisti até certa parte. Jogo Yu-Gi-Oh! Não vou negar. Jogo Yu-Gi-Oh! Mas o anime em si, pra mim, morreu na primeira temporada. Pode parecer preconceituoso isso que eu tô falando, mas também vai passar batido esse pra mim. Que isso, cara? Vê 5D. 5D é bom. Só porque tem motos? É preconceito, né? Concordo com você. É só o primeiro mesmo. A próxima série, o que é? Esse eu quero falar, que é o Kaminomizo Shirosekai, segunda temporada. Essa foi uma das séries que me pegou no passado, eu não esperava muita coisa dessa série. Eu fiquei impressionado, eu sou do tipo que gosta mesmo de séries desse tipo. Achei até estranho o jeito como acabou. Fiquei muito feliz que logo no final do último episódio eles anunciaram a segunda temporada. Eu acho aquele episódio final épico, o deus dos jogos. E eu espero tudo de bom dessa segunda temporada. Essa eu vou assistir também. Essa daqui, junto com o Kaiji, é um dos animes de segunda temporada que eu vou assistir com certeza. Carilho? Esse é o anime que encabeça a minha listagem de top 5 dessa temporada, juntamente com o A-Channel. Esse anime, a primeira temporada, foi show de bola. Muito embora o último episódio tenha dado aquela impressão de um deus muito estranho, vamos dizer assim, que eu não me imagino como uma pessoa que tem tudo quanto é videogame, jogando tudo ao mesmo tempo e finalizando os jogos, e braços crescem do nada, velocidade além da luz e coisa e tal. Mas o anime é fenomenal, excelente mesmo, e a segunda temporada tem tudo pra continuar com a mesma pegada, com a mesma linha de segmento. Recomendável ao extremo esse anime, não tem nem o que discutir. Acho que mais, Eu acho que é mais 4 garotas pro ISML, provavelmente 4 novas. Também tava falando aí do videogame. É verdade que tinha realmente jogos e simuladores de conto pra Super Nintendo, pra Atari? Caramba! Ok. Ah, vou pular aqui pra próxima série. Cara, por mim eu pulava a próxima série, mas vamos lá, né, falar. Seikono Quasher 2, eu não vou falar nada, eu não vou assistir, eu não gostei da primeira temporada. É um anime dos peitinhos, né, então deixa pra lá. Kaiji, quiser falar alguma coisa. Cara, se eu quiser ver um hentai, eu vou direto nos sites. Eu não vou ver uma porcaria dessa com... Sei lá, cara. Não sei, esses animes eu não gosto nem de comentar também, não, porque... Enfim. Passa. E aí, carilho? Seikono quase. Não pergunte, pelo amor de Deus. Esse aí é passar lotado também. Se tem, é, e dentro daquele... Porque ele faz parte de um grupo, né? O Queen's Blade e aquelas coisas. Esse talvez seja o pior, né? Tu acha Queen's Blade pior, cara? Tu é doido, só esse primeiro episódio aí me fez ter uma raiva, cara, dessas coisas. Não, mas o Queen's Blade, pelo menos, sei lá, tem um... Sei lá, cara. Tá aí, eles estão quase empatados mesmo, mas é isso aí. O próximo anime, vamos passar das coisas ruins. Próximo aqui é um programazinho que vai exibir várias séries pequenas em Flash. Cara, eu vou mentir não... Quando falam de animação em Flash, me lembra Sensei Hades. Depois do Santuário, claro. Não sei. Parece que é o tipo de série que vai ser exibida só na internet. Não sei se eu vou ter... Se eu vou conseguir assistir. Se der pra eu assistir, eu assisto. Eu gosto dessas séries curtinhas. Tem uma série até do ano passado que era uma sériezinha de... Que contava todo... Que era... Passou 365 dias no ano. Todos os 365 dias ele contava uma piada diferente, eu achava bacana. Mas que era também uma série curtinha, não, era em Flash, sim. E não sei. Cara, ele foi assistir essas séries do Yuru Oni? Não pretendo não, sinceramente. A proposta em si é boa, a gente não pode negar que... Assim, num tempo bem próximo, essa vai ser a tendência de animes direto na internet, seja por Flash ou seja via streaming, por alguma outra razão. Mas desse bloco em específico, desse bloco, desse montante que está aí, não planejo ver não, nenhum deles em específico. É, eu também não sei se vou chegar a assistir não. O próximo é a dobradinha, a nova dobradinha do Noite Anime, que é o Sea Control, e o outro, a No Himita Haná no Namae, Wobu Kutachuá Mada Shiranai. É, só pelo fato de ser do bloco Noite Anima já me chama a atenção e eu vou dar uma olhada assim. Não sei sobre as plots, acho que vocês vão comentar. Carilho, quer falar sobre plot? Quer que eu fale? Esse se contraria, eu sei que ele é um dos mais comentados na internet. Não só por ser do Noite Anime, mas pela plot mesmo dele. Quer falar alguma coisa aí, Carilho? O plot do segundo título, do Manuhi, o plot desse título me chamou a atenção por alguma razão. Ele parece um pouco com um OVA que eu assisti há muito tempo atrás, chamado Yotsunoha, que é um grupo de amigos que por uma ação do tempo não se falam mais, eles se encontram depois no mesmo colégio e tal, isso como era em Yotsunoha. Só que aqui o negócio vai mais além, o buraco é um pouco mais embaixo, eles ficaram separados por um tempo maior e não se falam mais há um tempo muito maior mesmo. E tratar esse tema de reconciliação é algo que vai fazer valer a pena dar uma olhadinha assim. Para esse segundo título eu planejo dar uma olhada bem especial. Cara, já tu falou assim... Já que tu falou o segundo, eu vou falar do primeiro. Eu tenho que falar... Eu vi o clipe até desse segundo que tu falou agora. Cara, o trailer é muito bom. Fala de ser do Noite Anime. O traço é muito bom. Eu não tenho certeza, mas... O traço até me lembrou um pouco o próprio Horo... Não o traço, e sim a animação me lembrou um pouco a do Horomusko. Se for a animação do Horomusko, vai ser um anime espetacular. Agora eu vou falar um pouco sobre esse encontro. Esse encontro, que é, ela vai ser dirigido pelo Kenji Nakamura, é uma obra original feita pro Noite Anima. Aliás, o nome é C, né, que vem de Controle, que ela vai falar sobre... É interessante que ele vai falar sobre a economia japonesa, que o pessoal vai para um mundo, parece que um mundo financeiro, o cara vai pro mundo financeiro, vai falar muito sobre a crise econômica no Japão. Ele trata muita coisa assim, cara. Cara, pela plot ele parece sensacional. Eu vi o trailer dessa série, eu vi muita gente comentando em alguns fóruns. O roteirista é o mesmo do Bacano do Rarará, isso é perfeito. Cara, é muito difícil essa série não ser boa. É muito difícil essa série não ser boa. Eu gosto do termo que a Rebeca usou lá no blog dela, que eu tô com ele aberto aqui até. Vai ser dorgas mesmo, muitas dorgas. Porra, a plot é demais. Cara, eu tô dizendo que eu tô descobrindo aqui as paradas. A minha lista inicial que eu tinha adiantado porque eram 4 animes, agora já dá com quase 10. É claro que pelo meu ritmo eu não vou ver talvez todos assim com frequência, uma frequência intensa. Talvez eu veja uns depois que tiver terminado, enfim. Mas pelas plots dos dois, como você adiantou, o Carilho do segundo, e esse Control agora que eu vi, o bloco Noite Anima, que é foda, eu vou ver os dois. Carilho, tu vai falar nada do Control, não? Do Control, acho que você já falou tudo pra Cristina, que é esse anime em especial. E o tema dele é um pouco estranho pra mim, é um tema diferente. Mas acho que vai valer a conferida também. Só que tudo que tinha pra ser dito desse anime, vocês já falaram com exatidão, com perspicácia. Acho que não tenho muito a acrescentar, não. Assim, só deixando claro, tipo, ele é um tema típico e isso é bem recorrente nos animes do bloco Noite Anime. E é o bloco certo pra passar. Cara, é o mesmo bloco que passou no Adame e em outras séries sensacionais como Kuragi-hime, então... Só fora todo o plot, tudo que tá se falando sobre a história, então com certeza vai ser um anime, um dos animes mais esperados da temporada. Próximo anime, Deadman Wonderland. O Kion adianta que é uma das grandes expectativas dele aqui da temporada. É um dos mais especulados da internet também, ele me adianta. Eu não. Pega uma imagem aí, aqui, ó. Mas pega uma imagem lá, só porque eu lembro pelas imagens. Carilho, Deadman Wonderland, o que falar? Uma boa pedida de anime, gostei do plot dele. Tô gostando das imagens que eu tô vendo também. Ah, tô vendo. Lembrei qual é. Realmente é um dos que eu tinha gostado. A primeira vista, né? Contato inicial. Eu vi o trailer com o Kion antes aqui, que a gente viu dele também. Tô gostando muito do traço dele, o plot dele eu achei bárbaro, é uma pessoa injustiçada, foi parar na cadeia e ainda por cima com a decretada a pena de morte pra essa pessoa. Ver como isso vai se desenrolar e qual vai ser o final dessa série tá me sendo muito chamativo, então... A partir de hoje, este anime entra no meu bloco daqueles que serão assistidos em 100%, com certeza. Ou seja, o meu número que era 5 subiu pra 6. Que bom, né? Tá aumentando. Cara, e porra, eu tô vendo aqui a do estúdio Manglobe, que eu adoro séries deles, como Ergo Proxy, Samurai Champloo, o próprio Sarai Goyo do ano passado, que foi uma das boas surpresas pra mim. Esse anime tá no hall aí dos que serão vistos, com certeza. Eu achei até um pouco estranho, porque ele é do, como o Kai falou, é do Manglobe. Ele vai ter um diretor que parece que faz muito tempo que ele não dirige alguma série de anime famoso, mas é uma chance aí pro cara. É um mangá, é a primeira experiência de mangá da dupla, né, do Kondo Kazumi e do Kataoka Jinsei, a primeira experiência de sucesso. tem tudo pra dar certo, o plot é muito bom, o trailer da série foi muito boa, o traço da série é muito bom, eu vi umas cenas do mangá, é uma coisa assim espetacular mesmo. É muito... Pois é. Aí falta só dois aqui de série. Aí o outro vem o Aono Exorcist, que estão dizendo que vai durar uns 6 meses. Esse aqui é outro, se não me engano, esse é outro da Jump, né? É da Jump, não, né? Não, é o Aono Exorcist. Ah, não, desculpa. Desculpa. Não é esse não. Mas esse é o Aono Exorcist, ele é um dos animes... É outro anime muito esperado da temporada. Eu não vou nem dizer que é muito esperado por mim, mas é... Pelo que falo na internet, em fóruns e tal, eu não vou mentir, a primeira vez que eu vi a história, eu não sabia nada da série, eu lembrei de Ichiban Uchiro no Daimao. Eu não sei porquê, ainda bem que não tem nada a ver com... E vai ser um shonen... Eu acho que vai ser um shonen de sucesso. Carilho, algum comentário sobre a Aono Exorcist? Não, nenhum comentário específico sobre esse anime, mas a ambientação dele parece que vai ser forte. É um mundo de fantasia dark, exorcistas que lutam contra humanos. Não parece uma união de vários animes que já passaram no passado de recente? Vem tanto título na cabeça, vem tanto anime. Isso, é o que eu tava comentando aqui com o Kion. Eu tava citando até um fansub em específico, isso vai ser editado ou não, mas o Emidame lembra muitas coisas que o Emidame fez já, e é o que vai... Tem uma animação bacana, a gente viu o trailer, tem uma plot legal de shonen, né? Mas é uma coisa que a gente já viu mesmo, é uma coisa, com certeza. Talvez não tenha nada de novo não nesse anime, mas eu vou dar uma olhada, ele vai correr por fora, bem por fora, sim. Assim, eu acho que ele tem grandes chances de fazer muito sucesso, até mesmo por ser uma série com várias ideias de outros animes shonen, eu acho que é a receita de bolo, aquela receita de bolo que até comentaram muito em Bakuman, essa é o tipo de receita que normalmente dá certo. Eu tinha lido algum pouco sobre a Aono Exorcist, hoje mesmo que eu li mais, que eu li no... Que eu tava lendo as expectativas da menina lá, da Rebeca, do Elfen Lied Brasil. E a Exorcist é um dos top 5 dela, pelo que deu a entender. Então, não tem muito o que falar, não tem muito o que falar mesmo, né? É o da receita de bolo, é do A1 Pictures, que gosta de fazer memes com essa receita de bolo, então... O cara está dizendo aqui que é o anime que corre por fora. Então o último aqui que tem no Emidan, depois eu falar mais algumas coisas, é o Moshidora. Ah, desculpa, no Emidan, desculpa, eu cortei. É no Anime Blade, no Anime Blade. A Aono Exorcist, Exorcist, aí, ó, pegou o negócio. É Emidan, cara, é repetido, é esse anime. O próximo, como que eu falo, é o Moshidora. Ele tá querendo falar, ele... Eu brinquei dizendo que era um Major, Play the Game, mas que tem uma bolinha de vez, mas enfim. Cara, pronto, esse daqui, cara, era o quarto, era o quarto anime do meu top de esperados. Não sei se o cara ele vai concordar comigo, mas essa série aqui, realmente, eu acho que ela tem muita coisa pra dar certo. E é uma temática diferente, ela vai falar sobre... Beisebol, que é um esporte que é febre nacional, né, no Japão, é o esporte mais popular. Mas só que ele vai tratar de uma forma diferente, né? Porque a personagem principal, pelo que vai ver, vai ser a administradora, a manager do grupo, né? A garota que vai cuidar lá do pessoal. Ela não é a técnica, ela é só até um assistente do técnico, por assim dizer. E ela vai tentar fazer uma coisa muito estranha, que ela vai tentar transfazer esse time e ir pro Koshien. Usando o quê? Usando informações de um livro de administração do Drucker, que eu não lembro agora, mas ele é um cara famoso de administração, eu tinha lido algumas informações sobre a série. O trailer também me encantou. Cara, é uma daquelas séries que tipo, ele tenta colocar um anime extremamente... Não, desculpa, uma temática como o Beismo, que é extremamente favorecida no... É um, extremamente, como é que posso dizer? Bem vista no Japão, com uma coisa que não tem nada a ver, que é administração, de, administração mesmo, que é administração de empresa mesmo. É, acho que tem tudo pra dar certo. É, eu gostei muito do traço. Eu acho que é uma daquelas zebras que vai dar na temporada. É uma das que eu apostaria se tivesse... É uma, a garota desse daqui é uma das que eu apostaria que vai estar em SML ano que vem. E é isso aí. Esse anime tem tudo pra estourar também. Ele tem um plot interessante. E se você for julgar que a pessoa ela vai administrar esse time de beisebol a partir de estudos e administração... Você já pensa, pô, mas essa menina é maluca. Ela vai querer transformar um negócio sério pra, um, pra uma área de lazer, pra uma área... Não, nada disso. É... ela vai mostrar pra todo mundo como é que os ensinamentos um pouco mais profundos podem auxiliar até numa forma de lazer ou no campeonato esportivo, que não é o caso, por exemplo. Eu acho que esse anime tem tudo pra ser agradável, tem tudo pra, vamos dizer assim, pra incrementar ainda mais essa nova temporada, que vai se iniciar agora em abril. E, ele, e eu também faço questão de recomendar ele. Faço totalmente minhas as suas palavras. É, eu também vou dar uma olhada nele. Parece que vai ser bacana agora. Olhando o estúdio Production G, olhando a temática, plot. E olhando que é baseado num best-seller. Eu gosto de ver essas adaptações de obras que são vendidas lá e bastante vendidas. E é isso. Bom, a gente encerrou a lista, né, dos animes. O Kion vai concluir aqui ainda com algumas ovas e longas que vão ser lançadas. E aí, Kion? Uma coisa assim que o pessoal não gosta de lembrar, não lembra muito, né? Tipo, a temporada de primavera, ela não é só abril. Ela vai até junho. E normalmente nesses outros meses, até em abril vai sair alguns, mas... Nos outros meses saem mais OVAs e filmes, e eu gosto de lembrar porque vai ter uns filmes OVAs que realmente me interessam. Em abril vai ter o Onigami Den, que eu vi a primeira imagem assim, me lembrou um pouco de Chihiro, aí quando eu vi o trailer já não me lembrava de Chihiro, mas já me lembrava um pouco do... Como é do... Daquele da espada. Foi quase um calcóstico. O Sword of Strange, como o Kaiji aqui tá lembrando. É, e, cara, ele é exatamente o tipo de filme. Tipo de filme, assim, a ideia do filme. É o tipo de filme que realmente me encanta. É daqueles filmes que eu vou ficar falando o resto do ano e que é capaz de aparecer na minha lista lá no final do ano como um dos top 10 do ano. Tu viu alguma coisa sobre esse Onigami Den, Carilho? Não ouvi nada sobre ele, não. Cara, pois é, esses aqui que eu tô pegando, cara, eles não estão falando em inglês, porque o inglês ele deixou... Ele falou mesmo só das séries de TV. Então, até uma dica aí, tu dá uma olhada depois. Vai sair uns... Como sempre vai sair o... Acho que todo ano, acho que umas três vezes por ano, um filme de Shin-chan. Vai ter OVA de se tocar Yakuidomo, esse agora em abril também. Não sei se tu gostou da série, eu não gostei. Vai ter um OVA de feiteiro que eu tenho quase certeza que vai ser ridículo. Tu viu o Setokai? Vi. E aí, gostou? Cara, anime é meio sofrível. Podia ser melhorzinho sim, viu? Ele é meio podia ser melhorzinho, pode ter certeza. É, exatamente. Pois é, tem aqui em maio vai ter mais outros filmes que eu vou até recomendar pra galera ver. Vai ter o Hoshio... O Kodomo. Esse é obrigatório. Esse filme é obrigatório. Makoto Shinkai na veia. Desculpa. Exatamente o que eu ia falar. Makoto Shinkai na veia. É, Banzai. Tem um outro. Uns OVAs que eu saí aqui também do Shaft. Esse Katene Kaizo que me interessou bastante também. Cara, Shaft, é muito provável que me interesse. Tem um que do mestre, do sensacional, do espetacular Osamu Tezuka, baseado na série dele Buda, vai sair também em maio o filme. Esse também é obrigatório. Não sei se você gosta das séries do Tezuka, mas... Opa! Com certeza eu gosto. Cara, esse é obrigatório. A animação desse filme tá espetacular, cara. Eu vi, eu acompanhei toda... Acho que todo o tempo que teve notícias desse filme. Cara, esse filme tem tudo pra ser um filmaço. Aí já em junho, que é o mês até do meu aniversário, vai ter o filme do Sengoku Basara, que... dispensa apresentações. É divertido, ponto. Porra, que é isso, Kaique? Gostou do Sengoku Basara, Karine? Gostei, mas as opiniões contrárias já estão aparecendo aí. Um idolatra, o outro diz, não, é legal. Não, não, enfim. E tem aqui, eu tô vendo, o Movies e Ovas de April Seed, que eu gosto bastante, a obra do... Masamune Shiro, né? É Masamune Shiro ou é o... É o cara do Ghost in the Shell. Masamune Shiro, acho que é o diretor. Pronto, ele mesmo. Sempre tem uma personagem feminina bastante bacana. Tem o Toa no Kwan, um movie também, produzido pelo Bones. Vão ser 6 filmes. Esse Toa no Kwan, cara... O pessoal não deve ter ouvido falar muito, mas esse é uma das grandes apostas do Estúdio Bones. E, cara, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Não sei se... Carilho, não sei se tu ouviu falar desse Toa no Kwan, cara, mas acho que vale a pena mesmo dar uma olhada. Vale a pena, a dica é válida. Vale a pena dar uma olhada. E por último, acho que pra encerrar mesmo aqui, até a parte de ouvir as filmes, é... Vai ter o filme do Sora no Toshimono, que é uma série que eu não terminei a primeira temporada, apesar de que eu achei legalzinho. A Ícaro, ano passado, vou até triste no ISML, que eu tava torcendo pra caramba pra Ícaros e não deu em nada. Esse ano ela. Acho que ela chegou a regular, não chegou? A Ícaros chegou a regular, Carilho? A Ícaros? É. Ano passado? Esse ano. Esse ano? Não. Não? Ela tá na terceira fase das preliminares. A terceira fase, cara, que droga. Eu sempre voto nela, cara. A Ninfe chegou, né? Eu acho triste, cara, isso. Aquilo foi uma mentira. Hã? Quê? Aquilo pra mim foi mentira. A Ica tinha que ter ganhado. É. Pois é, cara. É uma coisa assim absurda. E eu tô... E, tipo, depois de ver o filme de Nanoha, cara, qualquer filme de... E o de Suzumiya, qualquer filme de série de anime... De série de anime pra mim, cara. Já tô assistindo. Porque, cara, esses dois filmes que eu falei, cara, foram sensacionais, sensacionais. E eu espero muito desse filme do Sora no Toshimono. Com certeza eu vou dar uma apressada, vou ver o resto da primeira temporada, ver a segunda temporada e me preparar pra esse filme aqui em junho. Talvez seja perto do meu aniversário, apesar de que eu não vou ver em junho, né? Vou acabar vendo só no que vem, mas. Fazer o quê? Bom, é isso, pessoal. A gente chegou ao fim do cast, mas não antes. Eu acho que é válido aqui os participantes indicarem seu top de apostas. Já ficou bem claro no decorrer do cast, enfim, mas vamos só ressaltar isso. Um top 5 aí pro público do Anime Portfólio. Carilho, você aí foi escolhido para ser o primeiro membro a opinar. Faça o seu top 5. Foi escolhido por maioria de votos ou por livre expressão? Democracia. Eu e o Kion, 2, você 1. Tá brincando aqui, democracia. Se você não quiser, a gente pode começar aqui, mas... Só pra discutir. Primeiro lugar, Ichijou. Não tem nem o que discutir. O primeiro lugar, a sequência de Kami no Mi, é o segundo colocado. E Channel, pra mim... Como um top 3. Tem um top 5 totalmente formalizado, mas aqueles outros títulos, entre eles o do casal de 30 anos, que é virgem e tá se descobrindo sexualmente ainda, também entra num possível top 5. Uhum. E o desenho de Aria, de Scarlett Amo, que lembra muito Shakugan no Shana. Esse seria o meu top 5. Lembrando que Nichijou, A-Channel, e a sequência de Kami no Mi é que lideram disparadamente o meu top pra essa nova temporada. Essa é a minha dica. Bom, querido, muito bom. Então agora o meu top 5 era um top 4, mas aumentou drasticamente aqui com o cast. O primeiro é o Kaiji, indiscutível. O segundo é o... Cara, o segundo e o terceiro lugar eu vou colocar pra essa dobradinha do Noite Anima, que eu acho que vai ser bem bacana mesmo. O quarto vai ficar pro Toriko, por ser essa renovada que a Jump precisa. Eu creio que vai ser. Tô torcendo pra que seja. O quinto vai ser... Agora pegou. Porra, tem muita coisa boa mesmo nessa temporada. Mas o quinto vai ser o Sketch Dance também. Até pra servir como um escape aí pro Toriko. Vai que o Toriko não dá certo, um ou outro. Vou estar torcendo. E vou... Recomendo, né? Incluí-los no meu top 5. Claro que tem mais coisa, como vocês falaram aí. Tem esse do casal aí, de 30 anos, que já me chamou a atenção. Tem esse Ryogen no Mono, que eu vou deixar por fora, só pra dar uma olhada. Mas é o top 5, né? Vamos ser democrático. Fechou, Sketch Dance. Cara, me pedir pra fazer top 5 é uma coisa triste, é muito sacana da minha parte. Porque eu sou o tipo de cara que vai ver tudo, mas eu vou escolher aqui. Primeiro lugar, como já tinha dito até antes, não vai mudar nunca, é o Eight-Channel. Segundo lugar, eu colocaria aqui o Control. Control é realmente uma das séries que eu já queria ver desde a primeira vez que foi falado. Terceiro lugar, ficaria com o Kaiji, como o Kaiji lembrou. É uma série que é espetacular, a primeira temporada. Se o Kaiji não tivesse me convencido a ver essa série, ele nem estaria no meu top 5. Mas é espetacular essa série. Como o quarto colocado, aí pegou, né? Ficou difícil. Cara, ficou difícil agora como quarto colocado. Só um instante. Tô tentando lembrar aqui o nome da série. Não, a gente... Cara, não. O quarto colocado vai ser o Steins Gate. Essa série, cara, eu realmente quero ver. Apesar de ser um nintendista, eu quero ver essa série do jogo do Xbox. E por último, cara, fica o outro anime do bloco Noite Anima, que, cara, me fez interessar mesmo. É o outro, não sei contra não. É o Ai Himita Hanano Namayo Bokutachiwa Madashiranai. Cara, vamos tentar fazer uma... Vamos abreviar essa série aí, cara. Vamos tentar um Ano Himita, cara. Cara, essa série... O nome dessa série é maior do que do Doraemon, cara. Pelo amor de Deus. Ano Himita. Pronto. Meu quinto é o Ano Himita. Bom, pra encerrar, eu queria propor aqui pros participantes um top 1 ou top 2, não sei, de animes que vocês falam pras pessoas não assistam esses animes e eu não vejo. E já vou adiantar, o meu é um top 1, Seikonan quase, não vejo essa porcaria. É muito sacana, né? Carilho. Aí... Top 1, Top 2, séries que eles não devem ver. Top 1, disparado na vida, segundo quadro, tem que discutir. Cara, acho que essa aqui, cara, como é que eu posso dizer? Não? Ah, cara, pronto, vou fazer um Top 2, cara. Tem um Seikono Quasha que é unânime, cara. Por favor, não vejam isso, cara, não vejam. É sério. Vocês que assistiram a primeira temporada e gostaram... Galera, vocês que assistiram a primeira temporada do Seikono Quasha e gostaram, cara, vamos ler um livro, vai ler outra coisa, cara. Não vai ver Seikono Quasha não, cara. Pelo amor de Deus. E o outro, cara, é esse Sengoku Otome, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, Yofuko-chan já foi demais, cara. Sengoku Otome, cara. Puta que pariu. Bom, galerinha, esse foi o nosso cast aí de expectativas para a nova temporada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai anexar os links citados no post. A gente vai deixar aqui o Carilho fazer o seu jabá aqui, colocar coisas que ele queira falar aqui para encerrar o cast. Um abraço para todos e até o próximo cast. Kion também dê a sua contribuição aí. Tchau. Carilho, aí, cara, pode começar. Queria te agradecer o convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu espero ter contribuído em alguma coisa. Só espero que a partir daqui, na medida que eu vou participando de outros podcasts, de repente, ou aqui mesmo, eu espero melhorar cada vez mais, me descontrair mais e ser mais interativo com o pessoal. É, eu acho que foi muito bacana participar aqui do podcast do Anime Portfólio, conhecer à distância outras pessoas também bacanas, outros tipo blogueiros, fãs de animação e cultura japonesa. A iniciativa é válida. E fica a dica para vocês pensarem, quem estiver escutando o podcast, fica a dica para vocês pensarem sobre os animes que vão ver da nova temporada. Aconselho a visitar os blogs dos colegas que aqui participaram e também outros blogs de renome que também merecem uma visita. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite e eu espero que todos tenham gostado muito desse podcast. Opa, Carilho, já tem um convite, cara. Já até te fiz pro cast de SML. Já tô até convidando um amigo meu que tá lá, que é aqui do Ceará, mas tá lá em São Paulo. Vai ser um cast que o Kaiji não vai participar, provavelmente. Mas tem que ter o cast de SML. Vamos ver aí, sei lá, pra quando começar as regulares. Quem sabe? Assim que tivermos as 50 personagens das regulares, é a melhor hora pra fazer esse cast, pode ter certeza. Pois é, foi exatamente isso que eu conversei com o meu amigo, cara. Com certeza. A gente tava até conversando muito sobre SML e sobre o final aí da segunda fase. Cara, eu tenho que admitir que eu fiquei indignado com a maioria das que passaram. Mas é isso aí, galera. Carilho, mais uma vez agradecer, cara, a presença. Tu contribuiu pra caramba. Cara, se. Cara, por mim, cara, tu ficava no cast, fazia todo o cast junto com a gente. Sempre que possível, cara, tu quiser vir, cara, a gente vai achar ótimo você participar junto com a gente. Fica aí o convite pra sempre, né? Mas já pro ISML, com certeza, tem que ter. Galera, eu queria deixar como frase final aqui, falar aqui, final. Galera, acompanhem o que der, o que for possível na segunda temporada, mesmo sem Konokuasha e o Sengoku Otome, que é... Assim, a gente falou muita coisa que a gente gosta, só que vocês podem assistir outras séries que a gente não que a gente falou que não gostava tanto e se interessar. Então, é bom sempre que dá assistir tudo que for possível, menos esses dois que a gente falou, com certeza. Fazer seu top, por favor, façam seu top, top de expectativas, coloque lá no blog, façam comentários sobre esse cast, sobre os outros casts, falando que quiser para poder melhorar o cast, dar temas de novos casts. Então, cara, é isso. É isso mesmo. Então vamos terminar por aqui. Obrigado novamente, Carilho. E esse foi o nosso APCast sobre as expectativas para a temporada de primavera. Valeu, abraços.